Em Belém e Ananindeua, em 5 endereços para melhor atender você. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. O carnaval já começou na Vega Volkswagen, com super pacote de vantagens, taxas especiais para toda a linha, super valorização do seu usado e preços imbatíveis. Confira! Virtus Comfortline, o sedã mais completo da categoria pelo melhor preço do mercado, a partir de 103.990. É isso mesmo, Virtus Comfortline por apenas 103.990. Confira condições. Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Pedro Álvares Cabral, 353, próximo à Doca, IBR 316, quilômetro 2, sentido Belém. WhatsApp venda 992959595. A Rádio Liberal FM está com você todo dia, toda hora. Os melhores programas, a melhor programação. Se liga. De segunda a sexta, de 18 às 20 horas, Vitrine Liberal. Música, notícias, esporte, entretenimento, entrevistas, trânsito e muitos prêmios. Programa Vitrine Liberal. Apresentação, Jefferson Lima. Rádio Liberal FM, sempre ligada em você. Oferecimento, Algas Marinhas. ZYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Patrocínio Atacadão, lugar de comprar barato. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bougainville Belém, o bairro planejado e construído para você. A primeira fase de entrega já começou. E Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Rimo Vitória. Primeira fase da Copa do Brasil, meu amigo. O couro vai comer, é vitória do Espírito Santo e Clube do Remo. Pra você aqui ligadinho no seu Sistema Liberal de Rádio e todas as nossas plataformas digitais. 21h30, a bola rola na Liberal. Os melhores lances, a melhor transmissão. Venha torcer com a gente que o nosso time entra em campo hoje pra contar essa história desse jogaço de bola. Eu estou aqui, logicamente, com os comentaristas e repórteres do Grupo Liberal, Matheus Pauxis, meu parceirão. Muito boa noite para você, meu querido. Boa noite, Luizinho. Boa noite a todos os ouvintes. Ajustando aqui o microfone. Expectativa de um jogo que vale demais, né? Vale demais, principalmente pro Vitória, podemos dizer assim, que é o time que tem a obrigação de vencer a partida. E o Clube do Remo tem que tomar muito cuidado. Tem muitos perigos em um jogo em que tu vai com uma certa vantagem, né? Hoje o empate classifica o Clube do Remo, mas tem que tomar cuidado com alguns jogadores do Vitória, que durante esse pré-jogo falaremos aqui. Vitória do Espírito Santo, que é líder do Campeonato Capixaba, o Leão, que é líder do Parazão. Deixa eu dar boa noite de novo pro pessoal que tá nos ouvindo, porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui no estúdio. Mas boa noite para todo mundo. Em Belém são 9 horas e 8 minutos em Belém do Pará. Hoje, primeira fase da Copa do Brasil 2023. Clube do Remo e Vitória. Vitória e Clube do Remo para você aqui diretamente do Espírito Santo. Amém. 21 horas e 30 minutos, a bola rola lá na Liberal, aqui na Liberal, aliás, e você acompanha tudinho aqui no Sistema Liberal de Rádio e todas as nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no portal oliberal.com e também no TikTok. Deixa eu dar meu boa noite pro nosso repórter de hoje, Michel Anderson, que vai trazer todos os detalhes do Clube do Remo, não é isso, Michel? Muito boa noite para você. Boa noite para você, Luizinho, boa noite a todo mundo que está acompanhando a programação do Grupo Liberal. Já estamos aqui para mais esse jogão de bola de daqui a pouco entre Vitória e Clube do Remo, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil e principalmente, né, Luizinho, valendo din-din. É isso que importa na Copa do Brasil, é o din-din. Nada, nada, são 900 mil reais a mais na conta se o Remo conseguir só o empate. É só o que precisa para fazer a nação tranquila e sair classificada na Copa do Brasil. Bom trabalho a você e a toda a nossa equipe. Você já sabe, é JJ Geral Junto. E você torce, torce aqui junto com a gente do Sistema Liberal de Rádio e todas as nossas plataformas digitais. Você também é nosso comentarista. Pode comentar aqui com a gente no Facebook, no YouTube, também no TikTok. Manda aí no chat e também no nosso WhatsApp do Grupo Liberal. Se você tiver, é só mandar mensagem aí. Que a gente fala pra você. Vem com a gente, vem com a gente. Ô, Michel Anderson, vamos começar, portanto, os nossos trabalhos falando desse até agora desconhecido Vitória, né? Do Espírito Santo, mas que é líder do Campeonato Capixaba e pode surpreender o Clube do Remo, não é isso? É isso mesmo. Vamos começar com os destaques do Vitória, da equipe do Vitória. Treinador Rodrigo César, líder do Campeonato Capixaba, como você bem falou, apenas uma derrota até agora na temporada 2023 e conta com força máxima para o jogo de hoje na Copa do Brasil. O goleiro Alan, que ficou de fora da última rodada pelo Campeonato Estadual, está de volta ao time titular e confirmado no gol capixaba. Já o atacante Rodriguinho, com 4 gols em 5 jogos na temporada, é a esperança na busca desses 900 mil reais de premiação pela classificação na Copa do Brasil, Luizinho. Perfeito, 900 reais se fazem diferença. Mil reais. 900 mil reais, perdão. 900 conto, é verdade. Que só tu que você perdeu hoje lá na co-irmã, né? E o Brasil tá perdendo. Brasil no basquete, né? Mas se virar, só avisa aí pra gente que a gente comemora contigo e o lanche é por tua conta. Tá. Matar os pauxis, se os 900 mil reais fazem falta... Fazem falta não, mas vão fazer diferença na conta do Remo, imagina na conta do Vitória. E talvez o Remo esteja contando mais com esse dinheiro do que o próprio Vitória, né? Então se vier, é melhor ainda. É, principalmente nessa sequência de jogos que o Remo fez fora de casa. O Remo é a terceira partida que o Remo vai fazer longe do Baianão, ou seja, sem renda, né? Jogou contra o São Francisco em Pixuna, jogou contra o Águia em Marabá, vai jogar agora contra o Vitória. Poderia, se fossem, por exemplo, 3 jogos no Baianão, já entraria uma grana bacana para esse mês de fevereiro. Como não teve isso, ainda teve o atraso do Parazão, do começo de ano e tudo mais, ou seja, já dá para dar uma adiantada nesse primeiro semestre, que muitos times normalmente dão uma economizada. Esse ano o Remo não, o Remo trouxe com muita gente de nível de Série B, podemos dizer assim, e um treinador também que pela primeira vez vai trabalhar numa Série C. Remo. Perfeito, perfeito. Pela primeira vez Marcelo Cabo joga uma Série C, porque é bom que se diga, só jogou competições maiores, né? Série B, Série A, chegou a jogar Série D? Não, né? Não, só Série B e Série A, portanto, na conta do Marcelo Cabo, treinador do Clube do Remo. Vem com a gente, vem com a gente. 21 horas, 12 minutos em Belém do Pará. Essa é a nossa super transmissão integrada aqui do Sistema Liberal de Rádio. Todas as plataformas digitais, sempre no oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, Atacadão, lugar de comprar barato. Bougainville, Belém, bora morar no Bougainville. E Vega, a Vega cobre qualquer oferta, é da Volkswagen. Michel Anderson, vamos então para as notícias do Clube do Remo, os detalhes. Leão, que hoje vem com um desfalque importante, mas que vem com força total até Vitória no Espírito Santo para garantir essa bolada, né, Michel? Somos nós. Tem até o hino do Leão, não tem jeito. Beleza, Wender. Há quase 20 dias longe de casa, o Remo vai para o terceiro jogo seguido como visitante com 100% de aproveitamento na temporada 2023. O Leão só é Vitória em 2023. O Meia Soares, como você bem falou, com virose, é o único desfalque da partida de hoje. Pedro Vitor é que fica com a vaga dele. No mais, o mesmo time que o torcedor já está se acostumando, com o Muriqui sendo a grande esperança de classificação do Leão hoje lá na cidade capixaba. É isso mesmo, Muriqui, grande esperança de gols azulina, Clube do Remo, que tem a ausência do Soares, de última hora, né, quase, né, o Matheus, o Soares não foi relacionado para essa partida, ficou a expectativa de quem ia substituir ele no time titular do Clube do Remo, se era Rodriguinho, se era Pedro Vitor. Acabou que foi o Pedro Vitor, a contragosto de alguns torcedores, né, Matheus? É, hoje o Abner, ele até deu, né, em primeira mão, podemos dizer assim, no Liberal Notícias, essa questão do Pedro Vitor, né, que de fato era o cara que, se a gente fosse chutar, era quem tava mais perto, porque era quem tava entrando, fazendo ali, ele entrou em todos os jogos do Remo, é a primeira vez que ele vai ser titular no Leão, mas tava entrando, fez gol da vitória e tudo mais. Não que o Rodriguinho não tenha sido decisivo, afinal é ele quem dá o passe para o Fabinho fazer o gol contra o Águia de Marabá. Mas é uma situação em que, mais uma vez, o Marcelo Cabo ele muda a formação. Com a saída do Soares, o Remo sai de um 4-4-2 em losango e volta para o 4-3-3. O detalhe é que nos dois jogos anteriores, ele fez isso só que durante o jogo. Primeiro tempo no 4-4-2, segundo tempo no 4-3-3. Foi assim contra o São Francisco, foi assim contra o Águia. Hoje já volta com essa formação que foi a que ele começou a temporada, aliás, a pré-temporada. Bora ver se ele vai se manter dentro disso ou quem sabe ele vai querer mudar, só que dessa vez de maneira invertida. E o detalhe, né, Matheus, é que os times devem se espelhar, né? Porque o Vitória também deve vir nesse 4-3-3, apesar de vir com um meio de campo mais protegido, vamos dizer assim, né? É, o Vitória que ele fez algumas mudanças, né, Luizinho Moura? E principalmente me surpreende a saída do Igor Santos, que era quem estava sendo titular nesses últimos jogos. Vem, podemos dizer, com três volantes contra o Clube do Remo. Perfeito, Matheus Pauchis e Michel Anderson, muito obrigado pelas informações de vocês. São 21 horas e 15 minutos. O estádio lá, o Salvador. Salvador Costa ou Salvador Santos? Salvador Costa lá em Vitória, lotadinho, viu? 3 mil pessoas, sendo uma delas com a camisa da Tuna Luso brasileira, bem ali atrás no gramado, estão fora do gramado, aliás, estão lotando realmente o estádio Salvador Costa. Estádio bem acanhado, né, Michel? É, um estádio bem acanhado, parece estádio aqui do nosso Parazão no interior. Sim. E tal, quando a gente vai. Parece que... lá o de Capitão Poço, que o Capitão Poço jogou a segundinha. É? É. Eu não 3 fui mil lá pessoas. Ainda. 3 mil pessoas, né? É, mas é isso. Então o Remo vai ter que enfrentar aí. É, o vestiário raiz, né? Daquele jeito. Então o Remo vai ter que enfrentar aí essa falta, vamos dizer, de estrutura um pouco pra poder passar de fase na Copa do Brasil. Lembrando que ontem tivemos, se servir de exemplo, né? Pra dizer, ah, tá pegando... É, cachorro morto, não sei o quê. O São Raimundo, lá de Roraima, conseguiu barrar a equipe do Cuiabá, né? No finalzinho, nunca vi um zagueiro fazer 3 gols num jogo. E o cara fez 3 gols no jogo, o zagueiro lá da equipe do São Raimundo. Agora, Luizinho, pois só como informação aqui, o Remo tem 31 participações na Copa do Brasil, tá? E chegou uma vez na semifinal, 9 vezes... foi até as oitavas de final, são 37 vitórias, 27 empates e 38 derrotas. O Robinho, lembra dele? Com 7 Não. gols. É, rapaz, o Robinho. Rob Show? É, o Rob Show. Tá. Fez o último hat-trick em Repá, que é na Copa de Avelange de 2000. É, o Robinho, grande atacante que passou aqui pelo futebol paraense, é o artilheiro do Remo na competição nacional da Copa do Brasil, com 7 gols marcados até aqui. Vocês sabem muito, viu, Michel Anderson e Matheus Pauchis? Muito obrigado por todas as informações. Pois não. Só passando aqui para o Michel, podemos dizer, o relatório das zebras na Copa do Brasil, né? Marcílio Dias venceu a Chapecoense, além do São Raimundo. São Raimundo. Esse duelo foi estadual, inclusive, né? O Marcílio Dias é de Santa Catarina também. Assim como o que acabou ainda há pouco. O São Luís venceu o Juventude 1-0 lá em Ijuí. Juventude eliminado. É o adversário de quem passar daí, né? É. Perdeu uma grana boa aí o Juventude e o Michel Anderson. E Nova Mutum eliminou o Londrina. 4-2 Nova Mutum do Mato Grosso eliminou. Então, trabalho de base muito bom, né? Nova Mutum, se eu não me engano. É, lá do Mato Grosso, é isso? Sempre vai bem na copinha. Sim. Tem o Nova Mutum agora chegando. Tem um Tuntum que sempre faz ferida, mas o Tuntum foi eliminado, né? Foi pelo Fortaleza, parece? É, acho que é isso. 21 horas, 18 minutos. Vamos dar uma passada na rapaziada que tá lá no YouTube. Christian Sebastian, pra cima, rei da Amazônia, o maior do norte, a torcida do Leão, aparecendo aí no nosso chat. Bora se inscrever no canal, rapaziada, que tá lá no YouTube. É, vamos se inscrever no YouTube da Rádio Liberal FM. O Brito Oliveira lá no Facebook tá dizendo que o Leão vai perder. O João Oliveira tá dizendo bora Leão. A Rose, que é Leoa fanática, tá dizendo que o Leão é o maior do norte. A Cleonice Maciel e o Lucilo lá de Mojus estão na expectativa do jogo do Leão. O Alcino Martins perguntou perguntando se vai ser transmitido esse jogão de bola em algum canal. Vai sim, aqui na Liberal FM e também nas nossas plataformas digitais. O Júnior Lobo tá secando aqui o Clube do Remo. O Deco Fúria também perguntando quem é que vai passar o jogo. Tá passando aqui, ó, na Liberal. Tá aqui. Vem com a gente, vem com a gente. O Albert Mendes, bora Leão, é isso mesmo, todo mundo ligadinho aqui com a gente do Sistema Liberal de Rádio e das nossas plataformas digitais, as duas equipes já entrando em campo e é por isso que a gente vai pras escalações, começando com a escalação do dono da casa. Vitória. Ô Michel Anderson. Diga. De que maneira tá arrumadinho, Vitória? Pelo treinador Rodrigo César, meu queridão. Vitória. O Vitória do treinador Rodrigo César está escalado e definido com um Alan Camilato ao goleiro. Alan Camilato ao goleiro com a 1. 2 para Gabriel Fernandes, 4 Tavares, 13 para João Moura e 16 para Dodô fechando a defesa. Vou repetir, 1 é o Alan Camilato, 2 é o Gabriel Fernandes, 4 Tavares, 13 o João Moura e 16 para Dodô. No meio de campo, 5 para Jonathan, 15 para Carlinhos e 11 para Alemão. O 5 é o Jonathan, o 15 o Carlinhos e o 11 Alemão. Na frente, 8 para João Paulo, 10 para Rodriguinho e 19 para Tony. O Luizinho! Fala, Michel! Eu vou mandar o Vitória completinho, direitinho pra você, com 1 Alan, 2 Gabriel, 4 Vitória. Tavares, 13 para João Moura e 16 para Dodô. 5 Jonathan, 15 Carlinhos, 11 Alemão, 8 João Paulo, 10 Rodriguinho, 19 é o Tony. O treinador é ele, Rodrigo César. Vitória que entra em campo com toda a festa da sua torcida. Os 2.900 torcedores lá do Vitória, porque 100 ingressos foram destinados à torcida remista, estão fazendo uma baita festa lá no estádio Salvador Costa, o Ninho da Águia, Matheus Pauchis. É, e a gente vê nessas escalações, né, o Vitória, como comentei, tira o Igor Santos, que vinha sendo titular na equipe, e coloca, além do Alemão que volta, né, mantém o Jonathan, que é um volante um pouquinho mais defensivo, ou seja, também preocupado, né, com essa questão, apesar de buscar a Vitória, é um time que deu uma reforçada no meio de campo, mas não quer dizer que vai ficar fechado. O Vitória vem ali com, por exemplo, o Carlinhos, é um cara que tem qualidade para sair para o jogo. O próprio Alemão, os dois, já fizeram gols nessa temporada. Então são jogadores que podem gerar certo perigo, mas tiram o meia ali que de fato era mais ofensivo. E o Clube do Remo vem, como o Michel falou, com um time que o torcedor já conhece. Agora, com 4-3-3, é ver em que lados vão jogar Diego Tavares e Pedro Vitor. Normalmente o Marcelo Cabo coloca os dois ali pros dois lados. Porque a gente já vai falar, né? Agora a escalação do Clube do Remo. É isso mesmo, torcedor, tá chegando a escalação do Leão, Wender Vilhena. Papel e caneta na mão, torcedor! É o Leão chegando pra faturar! 900 conto! Pra passar de fase na Copa do Brasil! Ô, Michel Anderson! Diga! De que maneira tá arrumadinho esse Clube do Remo? Pelo treinador Marcelo Cabo, hein, meu queridão? Levanta o hino! Bora que hoje tem Leão e o Leão está escalado e definido pelo treinador Marcelo Cabo com um Vinícius. Vinícius é o capitão goleiro com a 1. 2 para Lucas Mendes, 3 Diego Guerra, 44 Ícaro e 26 para Raí fechando a defesa. Vou repetir, 1 é o Vinícius, 2 o Lucas Mendes, 3 o Diego Guerra, 44 para Ícaro e 26 para Raí. No meio de campo, 18 para Richard Franco, 4 Showa e 8 para Pablo Roberto. O 18 é o Richard Franco, o 4 é o Showa e o 8, Pablo Roberto. Na frente, 28 para Pedro Vitor, 27 para Diego Tavares e 92 para Muriqui. O Luizinho! Fala, Michel! Eu vou mandar também pra você o Clube do Remo completinho com o Vinícius, 2 Lucas Mendes, 3 Diego Guerra, 44 Ícaro e 26 para Raí. 18 Richard Franco, 4 Showa, 8 Pablo Roberto, 98 Pedro Vitor, 27 Diego Tavares, 92 é o Muriqui. O treinador é o Marcelo Cabo. Clube do Remo que segue 100% de aproveitamento na temporada. 2023 em jogos oficiais do Clube do Remo vencendo só de vitórias. Venceu o Independente por 3-1 no primeiro jogo, venceu o São Francisco no segundo jogo por 1-0 e no terceiro venceu de virada a equipe do Águia de Marabá por 2-1 e a escalação do Leão Matheus Paul X. Agora sim, Luizinho. Agora, Deus, pai. É Copa do Brasil, tem que estar empolgado, Luizinho. Eu também tô empolgado. Como falei, né, o Diego Tavares e o Pedro Vitor, a grande questão é que lado cada um vai jogar. Acredito que é o Diego Tavares pela direita e o Pedro Vitor pela esquerda, mas eles podem mudar de lado, né, durante a partida. E esse meio de campo do Remo, assim como os laterais, tem que dar uma resposta ao torcedor, porque não vem funcionando muito bem, né? Bora ver se com a saída do Soares o Remo joga um pouco melhor ali, principalmente com a entrada do Pedro Vitor e os laterais, né? Grande questão das laterais do Remo, principalmente a lateral direita, porque o Remo estava tão desesperado atrás de um outro lateral direito que a gente fica até preocupado com a situação do Lucas Mendes. Michel Anderson, e o jogo da moeda, hein? É, rapaz, vai inverter ali o campo, o Remo vai atacar pro seu lado esquerdo, né? O Remo que tá com aquele uniforme bonito, camisa branca, shorts azul marinho, né? E o Vitória já tá com aquele uniforme já tradicional da equipe do Vitória, né? Podia o número completo, um. Né? Podia, né? Podia vir um todo de branco, outro todo de azul, que ia ajudar a gente. Ia ficar legal, mas né? Mas não, né? Tem que fazer a combinação. É verdade, mas é isso. Eu sei que a bola vai rolar, meu amigo Luizinho, só pra o Matheus tava falando sobre essa questão da contratação, né? O Remo tava atrás, aí chegou a anunciar, né, uma nova contratação, Marques, né? Lucas Marques foi anunciado, chegou, fez exame, aí a diretoria falou, não dá pra jogar, então vai embora, pode ir embora que aqui não é espaço. Tentou o Léo Duarte, que é um lateral da Inter de Limeira, mas ele preferiu ir pro Vila Nova, ao que tudo indica, e por isso o Remo ainda não anunciou ninguém como reforço para a temporada 2023 para disputar a posição com o Lucas Mendes. Perfeito, e o árbitro é a lata do Mbappé, né? Ô, Wender Vilhena, quem são os donos do apito, hein? Arbitragem do jogo. Bruno Mota Correia, o Mbappé da rapaziada do Rio de Janeiro, é o árbitro principal de hoje. Ele é o, se tô te dizendo, é o Mbappé carioca. Ele é auxiliado por Daniel do Espírito Santo, que é do Rio de Janeiro e não do Espírito Santo, e Thaís e Marques Fonseca, também do Rio. O quarto árbitro é José Wellington Bandeira, esse sim, capixaba do Espírito Santo, onde vai rolar essa abençoada partida de hoje. A gente espera que seja abençoada pro Leão Azul Amazônico, pois não, Matheus? Primeiro mandar um alô pro Mário, que tá ouvindo a gente lá no Maranhão. Que rapaz, Mário? Tá ouvindo... Mário? Meu amigo Mário, se apresentar pra vocês depois. Pra o Hélio da Farias, repórter do Liberal, que também tá ouvindo a gente aqui. E um detalhe, né? O estádio é pequeno, cabe 3 mil pessoas e tudo mais, mas é bem ajeitadinho. Tem refletor, tudo funcionando, tem telão lá do outro lado, mostrando ali o placar eletrônico e tudo mais. Ou seja, dá aula em alguns estádios que são maiores, mas piores também. Queria mandar um abraço pro Renan, que me salvou pra fazer a partida de hoje, porque a Margarida comeu a lente do meu óculos antigo, aí eu tive que ligar pro Renan, lá da Renan Ótica, em menos de 24 horas ele me entregou um óculos novo, todo pronto. Então, Renan, muito obrigado por ter feito essa fé. Se não fosse você, talvez eu tivesse perdido meu emprego hoje, porque já são 2 semanas sem fazer jogo. Mas estamos de volta para narrar vitória do Espírito Santo. Vitória e Clube do Remo pra você em Belém, são exatamente 21 horas e 28 minutos lá no Espírito Santo também, as duas equipes fazendo os seus últimos ajustes ali, se agrupando pra dar aquelas últimas o último incentivo do capitão às equipes, né, Michel? É, agora é a hora da motivação, né? Aquela hora que a palavra final ali, com certeza o Muriqui falando com a rapaziada pra dar aquela motivação extra aí pra turma entrar ligada no 220 e não vacilar no início da partida, porque o Vitória deve ir pra aquela pressão inicial, já que o Vitória precisa da vitória. A gente vai falar isso quantas vezes durante o jogo? Muitas. É. Não, e um detalhe, né? Parece que tá tudo pronto ali, mas deu um problema no comunicador dos árbitros ali. Por exemplo. É, mas o jogo vai começar com adiantado, né? É, 21h28. Eu tava pensando que talvez ele esteja até esperando dar 9h30 aí talvez. Pra cumprir o horário certinho. Enquanto isso, eu confirmo as escalações pra você, torcedor. O Vitória vem com Alan Camilato no gol, Gabriel, João Moura, Vitória. Lucas Tavares e Dodô, Carlinhos, Alemão e Jonathan, João Paulo, Rodriguinho e Tony. O técnico é o Rodrigo César. Já o Clube do Remo vem arrumadinho com Vinícius no gol, Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí, Richard Franco, Anderson Show e Pablo Roberto, Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui. O treinador é Marcelo Cabo e tá tudo pronto pra bola rolar. A saída de bola é da equipe do Vitória do Espírito Santo, que vem de camisa azul, short branco e meia azul. O Leão vem de camisa branca, short azul e meias também brancas. É o Leão no Espírito Santo. Amém! Clube do Remo e Vitória. Vitória e Clube do Remo pra você ligado aqui com a gente no Sistema Liberal de Rádio e também nas nossas plataformas digitais. Facebook, YouTube, oliberal.com, o nosso portal, e também no TikTok. Você é o nosso comentarista. Fica aqui com a gente. Vamos comentar esse jogo junto. Vamos curtir todas as emoções de Vitória do Espírito Santo e Clube do Remo. Vitória que foi fundado 1º de outubro de 1912. O Clube do Remo, dia 5 de fevereiro de 1905. São duas equipes centenárias brigando hoje por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil e também 900 conto, meu querido. O que que tu faria com 900 mil reais, Michel Anderson? Ah, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Te contar um negócio. Ia tirar umas férias, eu acho. Umas férias? É. E tu, Matheus? Isso aí, tem muita grana pra gente... Bota tudo na Bet Nacional! Vai começar a partida! Não. Não, porque o Michel já tá traumatizado. Não, só pra informar que o Brasil perdeu no basquete. E eu queria informar que tá autorizado! Remo Vitória. Respeita a nossa história. Estou aqui ao lado de Matheus Pauchis nos comentários e Michel Anderson na reportagem na sua Liberal. Sempre ligado em você. Já começa a partida com Vitória trocando passos ali no campo de defesa. Tem ela lá, o Lucas Tavares, pelo lado direito. Já olhou pra frente, já vai fazer um lançamento. Um bom lançamento em profundidade, lá pelo lado esquerdo. Tentou fazer o primeiro desvio de cabeça. Não consegue ficar com ela. Lá era o senhor João Paulo, não é isso, seu Michel Anderson? Exatamente, lançamento na direção do João Paulo, lado esquerdo do ataque do Vitória, mas ele não conseguiu o domínio. A bola acabou sobrando para o goleiro Vinícius, que já saiu jogando no placar Liberal. Tá 0-0 até aqui. E já vem o Clube do Remo tentando fazer seu primeiro ataque ali com o Richard Franco. Richard Franco vem pelo lado direito, foi desarmado, ganha um lateral. Lateral tá marcado a favor da equipe do Leão, lá pelo lado direito. Campo ofensivo, intermediário ofensivo ali do Leão. Um minuto de jogo, torcedor. É o primeiro minutinho e você se liga aqui com a gente na Liberal. Vem com ela lá o Lucas Mendes pra fazer a cobrança do arremesso manual. Pede a aproximação do Pablo Roberto, a bola é pra ele. Pablo Roberto com uma estilosa tiara ali no seu cabelo. Passe ali pelo lado direito, é pra ele. Diego Tavares tentou fazer o cruzamento. Na verdade, driblou um, tentou driblar o segundo, foi derrubado, pediu falta, o árbitro não deu. Vem com ela, Richard Franco, invadiu a área, tentou passar do marcador, não conseguiu. Tiro de meta marcado a favor da equipe do Vitória. Michel Anderson, Clube do Remo chega com perigo. É, chegou pela primeira vez o Clube do Remo ali pelo lado direito do ataque azulino com o Diego Tavares. Ele foi pra jogada individual, conseguiu a primeira ultrapassagem, mas acabou esbarrando ali no Jonathan. Na sequência do lance, a bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Alan, já cobrado no placar Liberal. Luizinho, segue 0-0. Segue 0-0 no placar, 2 minutos, torcedor vem chegando, a equipe do Vitória trabalhando no meio de campo, bola com o Alemão. Alemão abrindo pelo lado direito ali em busca do Lucas Tavares. Lucas Tavares já passou da linha que divide o gramado, botou essa bola lá pra frente, é pro Rodriguinho, chega pra fazer o corte de defesa da equipe do Clube do Remo. Já vai voltar de novo, Lucas Tavares tenta ficar com ela, um bate, rebate, um perde ganho ali pelo meio de campo. A bola vai sair, lateral pra quem? Lateral, talvez pro Clube do Remo? Não. Tá parado o jogo, o Pedro Vitor tá caído, Michel. É, o Pedro Vitor acabou sentindo ali no choque com o jogador da equipe do Vitória, levou a pior. Opa. Mas já tá tudo ok com ele. Foi só um totozinho ali na coxa, mas tá tudo ok com ele, já levantou no placar Liberal 0-0. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Quer abastecer seu comércio ou sua casa com muita economia? Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Atacadão, lugar de comprar barato. E vem chegando a equipe do Clube do Remo, tentando chegar ali pelo lado direito, não consegue. Richard Franco brigou ali com João Moura, melhor pro zagueiro da equipe do Vitória. Ganha a lateral a equipe do Clube do Remo, lá no campo ofensivo, lado direito. Deve ir pra cobrança lá o Lucas Mendes, é ele mesmo, atravessou o campo, foi da defesa ao ataque pra poder cobrar esse arremesso manual. Pediu a aproximação da rapaziada, vai chegar o Richard Franco ali pra trocar figurinhas com ele. Ele prefere fazer o latereio, não. Prefere esperar um pouquinho mais a aproximação da rapaziada. Apareceu o Pablo Roberto, ele bota pra dentro da área, vai ter desvio, o Muriqui tá esperando, chega pra fazer o corte, Lucas Tavares botou essa bola pra longe, bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. Mais um lateral marcado a favor da equipe do Leão na intermediária, lá pelo lado direito. Deve ir pra cobrança novamente o Lucas Mendes, ele que é o dono dos arremessos manuais, sempre ali pelo lado direito, ele que é o dono do lateral, tentou bater, volta de novo, mais um lateral. Jogo até agora muito parado ali no meio de campo, 3 minutos e meio, torcedor, vai Lucas Mendes pra cobrança, agora sim ele acha o Diego Tavares ali pertinho da bandeira de escanteio, tentou fazer o cruzamento, a bola desvia, imagina, adivinha, lateral, mais uma vez, dessa vez para a equipe do Vitória. Jogo bem truncado, Matheus. Bem truncado, o Clube do Remo, ele tenta principalmente pela direita, lá vem o Leão. Lá vem o Leão roubando a bola, Lucas, Diego Tavares fez o passe pro Pedro Vitor, fraquinho o passe, a defesa chegou primeiro que ele, vai ter contra-ataque da equipe do Vitória, protege, faz o passe no meio de campo em busca do Carlinhos, Carlinhos tem dois em cima dele, passou de um, Carlinhos tentou fazer o passe, não conseguiu, Anderson, o show chega antes dele, Lucas Mendes tentou fazer o lançamento lá pra frente, não consegue novamente, perde e ganha no meio de campo de novo, bola com o Diego Tavares, Diego Tavares tentou passar, não conseguiu, a bola volta pra equipe do Vitória lá no meio de campo. Pelo lado esquerdo, tem ela lá, o Dodô. Dodô domina, faz o passe no meio de campo de novo, lá com o Alemão no grande círculo, passou da marcação, passou de um, de dois, faz o passe pelo lado esquerdo, boa bola pro João Paulo. João Paulo parou, pensou, volta a equipe do Vitória lá com o Dodô. O Dodô nevou no Dodô, hein? Tá com o cabelo platinadaço lá, o jogador da equipe do Vitória, tentando chegar no campo de ataque. Chega Anderson Shoa, deu uma canelada lá no doutor João Paulo. Pode até levar o primeiro amarelo, mas o árbitro não quis, né, Michel? É, o Mbappé acabou aliviando ali pro lado do Shoa, mas passou batido o volante do Clube do Remo, levou um traço seco ali do João Paulo, falta perigosa para a equipe do Vitória, lado esquerdo Vitória. Do ataque capixaba. Pega tudo daí, Luizinho, porque tá todo mundo na área do Leão. Vem bola no pagode do Clube do Remo. É falta marcada a favor da equipe Alvianil. É falta a favor do Vitória. Tem o Dodô ali pra cobrança. Tem também o Jonathan. Não, o Jonathan tá dentro da área. Tem o Dodô. João um, dois, Paulo. Três, é o João Paulo. Dodô e João Paulo, portanto, na cobrança. Dodô de perna esquerda, João Paulo de perna direita. Ajeitou a bola, o árbitro tá ali, o Mbappé tá organizando o pagode, mas... pelo visto, vai ter bola no pacote do Clube do Remo mesmo assim. Vai partir João Paulo para cobrança de perna direita. Tem o Dodô de perna esquerda. Tá autorizado, vai rolar o cruzamento do João Paulo de perna direita. Bola no primeiro pau, chega para fazer o corte de defesa da equipe do Clube do Remo. Vai sair pelo lado direito? Não, não sai não. Lucas Mendes, agora sim a bola saiu. É lateral marcado a favor da equipe do Vitória. Não deu nada, né, Michel? Deu em nada não, a zaga do Remo estava atenta, afastou ali com o número 44, o Ícaro, e lá vai o Vitória novamente. Lá vai o Vitória novamente, cobrando mais um arremesso lateral, vem com ela lá o jogador que é exatamente o João Paulo. João Paulo com ela, faz o passe no meio de campo com o Jonathan, Jonathan mais atrás, trabalhando com o João Moura, vai começar tudo de novo a equipe do Vitória, atrapalhando com o Carlinhos, Carlinhos mais atrás, lá pro goleirão que é o Alan Camilato. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Tá na hora de lucrar com as suas profecias. Aposte já. BetNacional.com. A Bet dos estaduais é a Bet dos brasileiros. Rádio Liberal sempre ligado em você. É falta marcada a favor da equipe do Vitória lá pela intermediária, lá do esquerdo. Pegaram ali, dessa vez foi o Rodriguinho, hein? Cada enxadada é uma minhoca pro Leão, Michel. É, rapaz, o Remo tá descendo a madeira nesse início de jogo. Lá vai o Vitória. Lá vai o Vitória trabalhando no meio de campo. Bola com o senhor Carlinhos. Tentou ali fazer o passe. Fingiu que ia perder a bola, mas disse não. Não tem brincadeira, não. A bola volta de novo com o Alan Camilato. Vitória tomando conta da posse de bola até agora. Lançamento em profundidade. Posição é legal? Não é legal, não. Ia fazendo um lindo gol de cobertura lá, errou. O Tony. Mas ele errou? Cruzes, mas já estava marcada a posição irregular, né, Michel? É, rapaz, na verdade era o João Paulo que estava por ali, mais uma vez pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Vitória, lançamento para ele, mas ele estava adiantado naquela posição, sapato de palhaço, todo para frente, impedimento bem marcado no placar. Liberal segue 0-0. Maria Luísa Oliveira, oi, eu sou Paysandu, mas eu gosto muito do Remo, eu vou comemorar a vitória. Ah. Vitória 3, Remo 2 é o placar dela. E olha o clube do Remo trocando passe no campo de defesa. Saiu na fogueira lá o Ícaro. Deu um chutão lá pra frente. Acabou que deu certo. Não, não deu não. Agora deu sim. Richard Franco com ela no meio de campo. Tentou passar de um marcador. Não conseguiu. Puxou pra perna direita. Tentou fazer o passe. Errou. A bola volta pra equipe do Vitória. Lá pelo lado esquerdo, Dodô. Vai tentar fazer uma tabelinha ali com o jogador da equipe do Vitória. Vai chegar a bola no pé do João Paulo. João Paulo pedalou. Fez uma graça. Puxou pro meio de campo. Vai tentar fazer a virada de jogo e consegue. Virada de jogo em busca do Gabriel. Vem com ela o número 2 da equipe do Vitória. Puxou. Fez o passe. É em busca ali do Rodriguinho. Chega pra fazer o corte. Defesa do Leão. Tava lá atento. Diego Guerra pra fazer o corte. É a lateral a favor da equipe do Vitória. Lateral já cobrado. Vem com ela de novo o Gabriel. Tentou passar do marcador. Pablo Roberto tentou fazer o cruzamento e não conseguiu. Bola bate na zaga da equipe do Clube do Remo e sai em escanteio. É escanteio a favor da equipe do Vitória, Michel. O Gabriel apareceu pela primeira vez no ataque da equipe do Vitória, tentando o cruzamento. A bola acabou batendo no Raí. Desviada. Linha de fundo. É escanteio para a equipe do Vitória. Vai o camisa número 16. O platinado Dodô para cobrança. Vem bola no pagode do Clube do Remo. É escanteio. Escanteio curto. Dodô ficou com ela. Tentou fazer o cruzamento. Chega para fazer o corte. Defesa do Clube do Remo. Tá na fogueira. A bola vai sobrar ali com o Muriqui para tentar puxar o contra-ataque. Tentou dominar. Não conseguiu. Vai tentar pela segunda vez. Não consegue de novo. A bola volta para a equipe do Clube do Remo. Richard Franco meteu um chutão lá para frente. É pro Pablo Roberto. Pablo Roberto vai tentar dominar. Brigou com o corpo ali com o Dodô. A bola acaba saindo. É lateral marcada a favor da equipe do Clube do Remo. Lá pela intermediária, pelo lado esquerdo, o arremesso a favor da equipe do Leão. E essa tiara que o Pablo Roberto tá usando não tá protegendo o cabelo dele de nada, porque ele não tem cabelo na testa. Lateral marcada a favor da equipe do Leão. A bola vai mais atrás ali em busca do Diego Guerra. Diego Guerra trabalha com seu companheiro de zaga, que é o Ícaro. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Bougainville Belém, o bairro planejado e construído para você. A primeira fase de entrega já começou. E vem chegando o Clube do Remo, Diego Tavares pelo lado direito, tentou fazer o cruzamento, não conseguiu. É lateral pro Clube do Remo. Boa jogada do Leão que ninguém esperava ali, né, Michel? Richard Franco chegando ali pelo lado direito do ataque azulino, mais uma vez como aquele ponta, né, aquele falso ponta. O Matos pode falar novamente sobre esse posicionamento do Richard Franco, que no jogo em Belém contra o Independente ele fez bastante, né, Matos? E aí pode ser uma válvula de escape pro Remo nesse jogo, né? É, nesse 4-3-3 do Remo, o Richard Franco e o Pablo, eles continuam ali meio que no meio de campo, mas um pouquinho pro lado, né? O Remo tá com, podemos dizer ali, um triângulo no meio de campo em que o Show é a ponta atrás, o Pablo e o Richard Franco ficam um pouco mais na frente, um pouco mais pro lado, e aí ocorrem esses ataques pelos lados com a participação desses meias centrais do Leão. Richard Franco atacando bastante a ponta direita. A grande questão é essa, né? Tem que haver a sincronia dele com o Diego Tavares e com o lateral direito para não ficar todo mundo ocupando o mesmo espaço. Ainda agora houve o cruzamento do Richard Franco e não tinha quase ninguém para receber essa bola. Então é uma ideia interessante, é uma dinâmica que pode funcionar, mas precisa de entrosamento. E tem jogador caído da equipe do Vitória já vai ser substituído, né, Michel? É, rapaz, vai trocar ali. Acho que é o Alex. É o Alex que vai entrar, eu acho que é o Tavares que tá por ali. O Alex número vai 3. Entrar, o número 3, né? Tavares. É o número Tavares 3, que tá número ali. 3, ele vem depois do 2, né, Michel? É tu verdade. Lembra dessa música? Não, não, né? Não lembro, mas se você tá falando, eu acredito. Então, o número 3, Alex, que era o titular da equipe, né? Então, sim. É, vai entrar aí na equipe do Vitória. No lugar do João Moura. No lugar do João, não é isso? Lucas Tavares. Lucas Tavares. O do Lucas Tavares, o 13, já tava ali. É porque eu anotei errado, mal minha. Lateral marcada a favor do Clube do Remo. Sai, portanto, Lucas Tavares. Desculpa, a gente te deixa. Sai, portanto, Lucas Tavares para a entrada do... Isso, do 3. 3. O Alex. O Alex, exatamente. E vem chegando o Clube do Remo. Bola vai sobrar ali com o Pablo Roberto no intermediário. Ele bateu dali mesmo. Chute completamente sem direção, Michel Anderson. É tiro de meta. É tiro de meta. Tentativa do Clube do Remo, a bola acabou saindo. Linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Alan. Tiro de meta já cobrado no placar liberal. Tá 0-0 até aqui. Pra você ligado na nossa transmissão integrada de O Liberal, Sistema Liberal de Rádio e Plataformas Digitais, Facebook, YouTube, portal oliberal.com e TikTok. O cronômetro determina! 12 minutos desse primeiro tempo, estádio Salvador Costa, primeira fase Copa do Brasil, e agora, no placar da Copa do Brasil, né, Liberal? Remo. Zero. Vitória. Também zero. sempre ligado em você. Vem chegando a equipe do Vitória, trabalhando bola pelo lado esquerdo em busca do Dodô. Olha o Vitória chegando, a equipe Alvianil, trabalhando ali pelo lado esquerdo. Bola com João Paulo. João Paulo trabalha mais atrás, trabalha com muita velocidade, inclusive na troca de passes da equipe do Vitória. Pelo lado esquerdo, a bola vai voltar de novo com o Rodriguinho. Rodriguinho vem com ela, faz um lançamento em profundidade. Era em busca do Tony ali, chega pra fazer o corte rasgando a defesa do Leão. Vai tentar sair no contra-ataque, não consegue. Agora sim, Anderson Uchoa bota essa bola no chão, erra o passe. A bola vai voltar pro Vitória, não, volta pro Clube do Remo. Pelo lado direito, Lucas Mendes vai tentar dar essa saída de bola. Lançou o Diego Tavares ali pelo lado direito no campo de ataque, tentou fazer o cruzamento. Ela bate na defesa da equipe do Vitória, ali com o jogador que era exatamente o Carlinhos. Carlinhos tava lá pra cortar pra equipe do Vitória. 13 minutos, torcedor vem chegando, a equipe do Vitória trabalhando no campo de defesa, vai tentar fazer mais um ataque. Tem muita calma para trocar o passe a equipe do Vitória, geralmente não tem objetividade, talvez o Remo nem queira isso para si, queira mais uma espetada em velocidade realmente, mas o Vitória trabalha a bola com muita qualidade, né, Matheus? É, tá um jogo truncado, mas o Vitória ele consegue avançar porque tem muito entrosamento, jogou mais vezes que o Clube do Remo, os jogadores entendem essas trocas curtas, mas claramente dá pra gente ver que a técnica do Remo é superior. A grande questão é que o Remo não pode se acostumar com o jogo nesse ritmo, tem que acelerar, tem que controlar, tem a vantagem do empate, beleza, mas e se tomar um gol? O Vitória chegou mais perto com uma pressão inicial por ali, mas os ataques do Remo pela ponta direita têm funcionado bem, só que mais uma vez a gente viu o Diego Tavares tentando o cruzamento, só tinham dois jogadores do Leão na área contra 5, 6 defensores. Dá pra fazer gol assim? Dá, mas é mais difícil. Acelera, Leão! O Leão vai tentando acelerar e você acelera com a gente da Liberal. O Adriano, a Adriana, no caso, tá secando o Leão aqui, tá dizendo que vai ser taca. Vai torcer pro Remo e leva taca. Cleiton Fernandes tá dizendo que tá torcendo pro Leão. Francisco Carvalho tá secando. Bruno Castro também. Betinho Farias tá torcendo pro Clube do Remo, assim como o Maneleu Leal. E vem chegando o Clube do Remo, trabalhando ali pelo lado esquerdo. Bola ali com o Raí. Perdeu a bola o Raí, tá tentando ganhar de novo, ganhou. Alemão chegou pra cima dele. Ali é falta marcada a favor do Clube do Remo, Michel. Rapaz, eu não vi porque o Matheus estava falando comigo aqui, mas se você está falando que é arremesso pro Remo, é arremesso lateral pro Clube do Remo no placar. Liberal tá 0-0. Liberal, futebol com qualidade. É aqui. Vega Volkswagen. Teste e comprove que vale mais. Virtus Comfort Line. A partir de 103.990. Contato 992-95-9595. Sempre ligado em você e vem chegando o Clube do Remo. Lucas Mendes botou pra linha de fundo, tentou fazer o cruzamento, não conseguiu. Chegou pra fazer o corte rapidola a defesa da equipe do Vitória, ô Michel. É, rapaz, mais uma jogada do Remo pelo lado direito. Quem sabe por ali o Remo consegue, né? Richard Franco, Lucas Mendes, a turma tá aparecendo por ali, então pode ser uma válvula de escape pro Remo na partida de hoje. Na sequência da jogada, a falta do Richard Franco no lateral Dodô, falta já cobrada no placar liberal. Outra falta, 0-0. E vai sair cartão amarelo, dessa vez pro Anderson Uchoa, primeiro do jogo, né, o Michel? É, ele já tinha feito uma falta um pouquinho antes, né, então a segunda que falta... Que já dava pra dar o amarelo, né? É, já merecia, né, o cartãozinho amarelo. E agora o Uchoa acabou fazendo a falta ali no meio de campo, em cima do João Paulo. É, João Paulo, jogador, aliás, não, número Carlinhos. 15, Carlinhos. Então acabou fazendo a falta em cima do Carlinhos, falta já cobrada no placar liberal, 0-0. E o Vasco tá ganhando o trem, coitado do meu trenzinho. E vem chegando a equipe do Clube do Remo, trabalhando, bola pelo lado esquerdo, Pedro Vitor, boa, a bola é pro Muriqui, invadiu a área, pode ser o gol do Muriqui. Tentou fazer o cruzamento rasteiro, não conseguiu, mas já tava marcada a posição de impedimento lá, Michel. É o impedimento do Muriqui, bem marcado ali pela arbitragem do jogo, tava... Não, tava não, meu amigo, tava não. Eu sou assistente. E tava bem legal, inclusive. Mas também não ia dar nada o jogo, que ele deu o passe errado, então no placar liberal segue 0-0. Exatamente, vem chegando a equipe do Vitória, trabalhando lá no seu campo de defesa. Bola mais atrás ali em busca do jogador que é o Alex. Alex faz a virada de jogo, é em busca do Gabriel. Trabalha o Gabriel, 17 minutos, torcedor. O Vitória vai tentar sair lá pra cima, não consegue. Vai lá pra baixo com o Alan Camilato dentro da sua área. Vem Alan Camilato, faz o passe, passa em busca ali do Alex, matar os pau-x e o jogo. O jogo continua nesse ritmo bem lento, né? Me parece que o Remo tá tentando controlar o ritmo sem a posse de bola, ou seja, não sobe tanto para pressionar, deixa um pouco de espaço pro Vitória. O problema é quando o Vitória acerta esse passe e lá vem o time da casa. Acertou o Vitória, Tony faz o passe, mas atrás tem virada de jogo. Dodô recebeu pelo lado esquerdo, vai aparecer a marcação do Lucas Mendes. Dodô fez o cruzamento, tem desvio do João Paulo para a defesa do Vinícius. Encaixou, Vinícius precisou trabalhar pela primeira vez no jogo, Michel Anderson. É, mais uma chegada do Vitória pelo lado lado esquerdo do ataque capixaba. O Dodô levantou a cabeça, fez o cruzamento na direção do João Paulo. Ele testou, mas testou fraquinho no meio do gol. O Vinícius ficou com ela sem dificuldade. Já saiu jogando no placar liberal. Tá 0-0. Já sai jogando a equipe do Clube do Remo. Tentou trabalhar pelo lado direito. Perdeu a bola. Errou o passe. É lateral marcado a favor da equipe do Vitória. Manda um abraço pra minha filha Adriane aqui do Aurá. Tá secando o Remo. Um abraço pra Adriane do Aurá. Vem com ela Dodô. Dodô pelo lado esquerdo faz o passe um pouquinho mais atrás em busca do Carlinhos. Trabalha com o Alemão. Alemão vai pelo lado esquerdo. Bola lá com o jogador que é exatamente João Moura. João Moura trabalhando no meio de campo da equipe do Vitória. Vem fazendo passes, bons passes ali a equipe do Espírito Santo. Perdeu a bola, vai voltar para a equipe do Clube do Remo, trabalhando pelo lado direito. Vem com o Anderson Shoa. Anderson Shoa faz o passe mais atrás em busca do Diego Guerra. Diego Guerra olhou para frente, olhou para trás, não sabe o que fazer. Agora sim ele acha o Lucas Mendes. Lucas Mendes vai tentar fazer a saída de bola lá pelo lado direito. Diego Tavares tentou fazer o drible, escorregou no gramado e não conseguiu, mas tá marcada a falta. Falta tá marcada, o árbitro viu que ele não escorregou e sim foi empurrado, né, Michel? É, ele acabou marcando a falta em cima do Diego Tavares ali no meio de campo. Agora, Luizinho, deve ser estranho trabalhar lá, né, em Vitória, né? Por quê? É o Vitória que joga em Vitória que precisa da vitória. É isso. É. Deve complicado ser, realmente. Se é complicado pra gente que tá fazendo uma vez o jogo. Imagina encontrar. Imagina. Se bem que eles devem estar. Tá, eles devem estar. Tá, acostumados já, né? É, já deve estar. Vitória que joga na capital do Espírito Santo precisa do triunfo. E vem chegando o Clube do Remo, trabalhando bola pelo lado direito. Lucas Mendes tentou fazer o cruzamento pra ninguém. Fica nas mãos do Alan Camilato. Teve que pular ali pra sair bonito na foto, na verdade, né, Michel? É, rapaz, o Lucas Mendes chegando mais uma vez no ataque, tentando o cruzamento, mas dessa vez o goleiro Alan saiu, ficou com ela, não deu troco pra ninguém no placar liberal, tá 0-0. E o Vitória tentou sair, chegou o Clube do Remo pra fazer o corte lá com o Anderson Shoa. Já faz o passe pelo lado direito com o Lucas Mendes. Já vai saindo a equipe do Clube do Remo. Richard Franco veio buscar essa bola aqui atrás. Vai trabalhando o Leão. Bola mais atrás. O jogo nem tá parado, né? Mas tá em ritmo de treino. Em ritmo de festa, mas tá os pau-x. Me parece que o gramado também tá um pouco fofo. Que de vez em quando o jogador, ele dá um passe e sai muito fraco. Não sei se o Michel tá reparando isso aí também. Que os jogadores, reparo, até mesmo do Vitória, estão errando bastante nessa questão da força da bola. E agora vem o Leão. Deu pra ver até que o Pablo Roberto, né, tentou fazer o passe por cima, justamente porque se ele fizesse por baixo, talvez a bola nem chegasse lá do outro lado. Lateral marcado a favor da equipe do Clube do Remo, lá pela intermediária, pelo lado direito. Vem chegando a equipe do Leão. Anderson Shoa recebeu essa bola, já vai botar ela no chão, faz o passe em busca do Pablo Roberto. Olhou pra frente, olhou pra trás, fez o passe em busca do Pedro Vitor. Pedro Vitor abriu pelo lado esquerdo. Raí Lopes tá com ela, vai fazer o cruzamento, bola no segundo pau, vai passar por todo mundo. Dodô chegou lá só pra conferir e acabou dando um escanteio de presente pro Clube do Remo, Michel. É, chegada do Remo pelo lado esquerdo. O Raí levantou a cabeça, fez o cruzamento na direção do Diego Tavares, mas antes dele chegou o Dodô. Fez o corte, linha de fundo, é escanteio para o Clube do Remo. Vai o Pablo Roberto para a cobrança, pega tudo daí, Luizinho. Pablo Roberto na cobrança, vem, bola no pagode capixaba. É Pablo Roberto número 8 na cobrança. Tem uma migração rolando lá para a área azulina. O Ícaro e o Diego Guerra já estão lá. Muriqui também tá por lá. Anderson Shoa, toda a rapaziada azulina, as torres azulinas estão por lá. Vai partir Pablo Roberto para a cobrança, vai fazer o cruzamento na marca do pênalti. Ícaro cabeceou, tentou fazer o chute, não conseguiu. A bola volta para a equipe do Vitória lá no campo de defesa. Chutão para frente, não saiu essa bola. Vai ficar com o Clube do Remo, deixou sair o Pedro Vitor. Foi inteligente, ganha um lateral lá no seu campo ofensivo pelo lado esquerdo. Já cobrou, faz o passe em busca do Raí Lopes. Raí Lopes trabalha com o Anderson Shoa, devolve para ele. Raí Lopes, Raí e o Shoa e Raí. O Shoa tá com ela, faz o drible para cima da sua marcação. Faz o passe um pouco mais atrás, ele libera o futebol com qualidade. É aqui. Quer abastecer seu comércio ou sua casa com muita economia? Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Atacadão, lugar de comprar barato. Sempre ligado em você. E olha o Pablo Roberto fazendo o carnaval pra cima da defesa. Fez o passe pro Pedro Vitor, mas já tava em posição irregular. Pablo Roberto fez uma linda jogada, botou todo mundo pra dançar, mas quando ele viu o Pedro Vitor em posição legal de novo, ele fez o lançamento e a árbitra assistente lá deu posição irregular, né, Michel? Rapaz, boa jogada do Pablo Roberto ali, pelo meio de campo. Saiu levando todo mundo, abriu na esquerda pro Pedro Vitor, e o Pedro Vitor acabou finalizando errado, mas o impedimento estava marcado da Thaís. A Thaís marcou o segundo impedimento errado. Ô, dona Thaís, Pelo amor de Deus, ajude. Se não ajuda, não atrapalha. Que situação, placar, hein? É, no placar liberal tá 0-0. É exatamente isso. E pra você ligado na nossa transmissão integrada, Sistema Liberal de Rádio, plataformas digitais, Facebook, YouTube, portal liberal.com e TikTok, o cronômetro determina. 22,5, 22 minutos e 30 segundos desse primeiro tempo. E agora, primeira fase Copa do Brasil, estádio Salvador Costa, Vitória, no placar da Copa do Brasil, né, Liberal? Remo. Zero. Vitória. Também zero. Sempre ligado em você, vem com ela, a equipe do Clube do Remo. Pedro Vitor tentou sair na velocidade, foi parado e parado com falta. Falta a favor da equipe do Clube do Remo. O Mbappé tava em cima do lance ali, Michel. Tava em cima do lance, acabou marcando a falta em cima do Pedro Vitor. Agora eu vou aproveitar ali que o jogo tá parado, o Luizinho, e mandar a bola pro Matheus falar. Porque foram dois lances de impedimento mal marcados, né, pela arbitragem, que tudo bem. Não iam resultar em lances de perigos porque o Remo não conseguiu aproveitar. Mas numa dessa complica, né, mano? Já você termina porque vem chegando o Muriqui. Richard Franco por ali, a bola chega no Richard Franco. Tentou devolver pro Muriqui dentro da área, não conseguiu. A bola volta pra equipe do Vitória. Vem o Vitória agora tentando sair no contra-ataque em velocidade. Perdeu a bola no meio de campo, vai voltar pro Clube do Remo. Bola com o Pablo Roberto, abriu na esquerda. Pedro Vitor tem ela, ultrapassou o Raí Lopes. Ele prefere fazer o passe pro Muriqui. Agora sim, Raí Lopes devolve. Pedro Vitor tem ela, segurou, faz o passe mais atrás, é em busca do Pablo. Vem chegando o Clube do Remo, muita atenção, torcedor. Bola pelo lado esquerdo, tentou, fica com ela, o Raí Lopes não consegue. Primeiro que ele ali, o Tony, tava na marcação, evitou a saída de bola e ganhou um lateral. Agora sim, Matheus, prossiga respondendo a pergunta do nosso caro Michel. Repita aí, Michel. Não, os dois impedimentos que foram marcados, né, foram mal marcados, mas não iam resultar em lances de perigo porque o Remo não aproveitou legal. Mas numa dessa complica, né? É, complica, principalmente, provavelmente vai ter reclamação ali da galera no intervalo e tudo mais, vai botar na pressão na própria arbitragem, né? Mas, de fato, me parece que esse segundo, inclusive, estava mal posicionada a assistente por ali. E lembrando que não tem VAR, né, nessa fase da Copa do Brasil. E vem chegando o Vitória trabalhando no meio de campo, bola com o Jonathan. Jonathan com ela, faz o drible pra cima da marcação, na verdade é o Carlinhos que tá por ali. Abriu no lado direito, é pro Tony. Tony trabalha, vem chegando a equipe do Vitória trabalhando, boa bola, Rodriguinho tentou fazer o passe lá na frente, não consegue. Chega a defesa do Clube do Remo pra fazer o corte. Ela vai sair em lateral. 24 minutos, torcedor, lateral marcado a favor da equipe do Vitória. A Águia Azul do Espírito Santo, rapaziada. O Vitória vai ter um lateral a seu favor. Vai marcar, ele vai cobrar, na verdade, o Gabriel. Gabriel já faz o passe ali em busca do Alemão. Chega pra fazer o corte, a defesa do Clube do Remo de novo. Mais um lateral marcado. Liberal, futebol com qualidade. E aqui. Tá na hora de lucrar com as suas profecias. Aposte já. BetNacional.com. A Bet dos estaduais é a Bet dos brasileiros. Sempre ligado em você, 25 minutos, torcedor, vem chegando o Clube do Remo, trabalhando bola com o Ícaro. Ícaro com ela, parou, pensou, vai trabalhando de novo no campo de defesa, vem com ela ali o Diego Guerra. Diego Guerra já faz o passe em busca do Raí, vai trabalhando o Clube do Remo em busca do primeiro gol, 0-0 no placar por enquanto. Clube do Remo e Vitória pra você ligadinho aqui no Sistema Liberal de Rádio e Plataformas Digitais. Vem com ela o Pablo Roberto faz o passe um pouquinho mais atrás, vai o Clube do Remo, agora tá na fogueira. Vitória tenta pressionar, bola pelo lado esquerdo, Raí Lopes faz o lançamento em profundidade, Pedro Vitor segurou, tentou fazer a passada, não conseguiu, mas pegou falta e a falta é perigosa, Michel Anderson. É, rapaz, falta perigosa em favor do Clube do Remo. Boa chegada do Pedro Vitor ali pelo lado esquerdo do ataque azulino. Ele ia invadindo a área, mas acabou sendo derrubado pelo lateral da equipe do Vitória, o Gabriel, que levou o cartão amarelo. Então, é falta perigosa pro Leão. Falta no bico da grande área do lado esquerdo do ataque azulino, Luizinho. E o Pedro Vitor foi inteligente. Quando ele segurou a passada, ele esperou o marcador chegar para poder cavar essa falta. Vem bola no pagode do Vitória. Pedro Vitor, o próprio na cobrança de perna esquerda. Vai rolar a migração novamente ali para a área da equipe do Vitória. Porque a falta é perigosa a favor do Leão e você vem junto com a gente. Pedro Vitor na cobrança, toda a preocupação do goleiro Alan Camilato está sendo refletida ali na ajeitada da barreira. É, ele tá ajeitando a barreira. Dois jogadores da equipe do Vitória na barreira, um deles é o Dodô, ali o lateral esquerdo, número 16, ele que é baixinho, né? Se essa bola passar ali, se ele mirar o Pedro Vitor mirar a cabeça do Dodô, talvez até possa botar essa bola pra dentro. Pedro Vitor na cobrança, perna esquerda, olhou pra área, vai fazer o cruzamento no segundo pau. Tem o desvio do Lucas Mendes pra defesa do Alan. Alan Camilato fez a defesa, Michel Anderson. É, o Pedro Vitor preferiu o cruzamento. Cruzamento na direção do Richard Franco, ele testou de cabeça, o Alan tava bem posicionado, fez a defesa, não deu troco pra ninguém no placar liberal, segue 0-0. 0-0 no placar, vem chegando a equipe do Vitória, trabalhando ali no seu campo de defesa. Bola pelo lado direito ali com o jogador que é exatamente o Gabriel. Gabriel faz o passo um pouquinho mais atrás. Muriqui tá tentando ali fazer a pressão em cima da defesa da equipe do Vitória, mas não conseguiu. A bola segue com a equipe do Espírito Santo. Vem com ela o Dodô, vem receber essa bola aqui no meio de campo. Abriu na esquerda, em busca do João Paulo. João Paulo vem com ela. Já trocou ali o Dodô junto com o João Paulo. João Paulo e Dodô, sempre uma dupla bem entrosada. Vem com ela a equipe do Vitória. Alemão parou, pensou, fez o chute de longe. Ela subiu, na verdade não é. Era o alemão, não. Era o Rodriguinho, rapaz. Rodriguinho apostou do meio da rua e ela foi por cima, Michel Anderson. Rodriguinho chamou a responsabilidade, dominou a bola, foi pra jogada individual, limpou a jogada e arriscou de fora da área. A bola acabou subindo muito, linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Vinícius no placar liberal. Segue 0-0 até aqui. 0-0 no placar, torcedor, 28 minutos desse primeiro tempo. Vem com ela o Vinícius. Vinícius trabalha ali com o jogador que é exatamente o Diego Guerra. Olhou pra frente, o Diego Guerra vai tentar trabalhar a equipe do Clube do Remo em busca do campo de ataque. Bola com Anderson Uchoa, começando tudo de novo a equipe do Leão Azul. Anderson Uchoa parou, pensou, já faz o passe novamente em busca do Diego Guerra, matar os pau-x, quase 30 minutos de jogo e o Clube do Remo ainda sem ter uma chance efetiva de gol, sem botar o Alan pra trabalhar realmente, pra fazer uma defesa um pouco mais complicada, né? E o Vitória também não colocou o Vinícius pra trabalhar, né? Um jogo com poucas finalizações, foram 4 finalizações, 2 certas e 2 erradas, uma para cada lado em cada um, então é um jogo com poucas finalizações, quase 30 minutos, e agora me parece que o Remo está um pouco mais agressivo na marcação, sobe mais as linhas, obriga, por exemplo, o alemão a voltar para o campo de defesa para receber a bola, porque antes só estava o goleiro recebendo essa posse de bola. E olha a pressão do Leão. Olha a pressão do Leão, olha o Muriqui ali. Tá reclamando alguma coisa ali com a arbitragem? Não, então, é com o Remo. É com o Diego ninguém... Tavares, porque ninguém tá pressionando ali junto com ele, né? Inclusive me lembrou muito o Brenner no ano passado, que ia pressionar e o time não acompanhava. Tá pé da vida ali o Muricas. E vem chegando a equipe do Clube do Remo, do Vitória. Foi parado com falta, inclusive o Rodriguinho ali, né, Michel? É, falta em cima do Rodriguinho, falta do Pablo Roberto ali na intermediária do ataque da equipe do Vitória. Provavelmente vai querer jogar na área. No placar liberal, segue 0-0. 0-0 no placar, Rodriguinho na cobrança. Na verdade não, Dodô na cobrança. Ali de perna esquerda. Vem bola no pagode azulino, viu? Ele vai querer botar essa bola lá pra área. Um detalhe, viu, Luizinho, que eu falei, provavelmente vai querer jogar na área, porque o campo, como o Matheus falou, não tá muito legal pra ficar trocando passes. Então, qualquer oportunidade, joga a bola na área e vê o que é que acontece. Exatamente, é falta marcada a favor da equipe do Vitória. Vai subir as torres lá da Águia Azul pra subir, tentando fazer o gol. Dodô, pra cobrança, fez o cruzamento, chega pra fazer o corte de defesa do Clube do Remo. Vinícius salvou ali que a bola saísse pro escanteio. Já repõe a bola em jogo de novo. Anderson Uchoa fez o lançamento em profundidade pra quem? Que isso, foi direto nas mãos do Alan Camilato, goleiro da equipe do Vitória. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Bougainville Belém, o bairro planejado e construído para você. A primeira fase de entrega já começou. Sempre ligado em você, vem o Vitória novamente trabalhando ali no meio de campo. Boa bola ali em busca do Rodriguinho, agora sim o alemão, devolve pra ele, Rodriguinho pelo lado esquerdo, vai devolver de novo pro alemão, alemão e Rodriguinho e alemão, vem o alemão, trabalhando, bola no campo de ataque da equipe do Vitória, chega pra fazer o corte na bola, Richard, não, professor, falta marcada do Richard Franco em cima do Rodriguinho, o árbitro vai dar falta e ainda vai dar cartão amarelo, Michel. É, rapaz, eu acho que pegou, viu, eu acho que ele pegou ali o Rodriguinho, pode ter até pegado a bola. Não. É, não, ele se bateu na queda, o Rodriguinho, mas não foi nada. Pisou na bola ali, o Richard Franco travou a bola. Jogada limpa, o árbitro... 100% na bola, inclusive. Né? No máximo, ele podia marcar ali uma imprudência e não era pra cartão, não. No máximo, força excessiva, algo do tipo ali. Mas o Richard Franco, ele atinge a bola, o jogador cai depois que ele tropeça, podemos dizer, na bola que o Richard Franco pisou ali. Então, esse é aquele típico lance que o árbitro dá. Eu acho que ele dá um amarelo, tipo, só pra amarelou dizer... Amarelou pro Vinícius, eu acho, ali. O Vinícius que é o capitão, lá. Né? O Vinícius saiu da área pra reclamar. E aí acabou levando o cartãozinho amarelo dele também. Então já deu pra entender que o Mbappé não tá nem um pouco a fim de ajudar o povo do Remo. O Mbappé tá pensando, todo mundo é o Neymar, né? Tá. É falta marcada a favor da equipe do Vitória. Dodô na cobrança, sempre Vitória. Muito perigoso. Junto com ele ali, o Rodriguinho de perna direita. O Rodriguinho quase fez ali, foi quase fez não, né? Mas já arriscou do meio da rua uma bola. Pode ser que ele bata direto dessa vez novamente. Um, dois, três, quatro jogadores do Clube do Remo na barreira. Ainda tem ali o Muriqui e o Diego Tavares pensando se entram na barreira ou não. João Paulo, mais né, um que tá amarelo? Ali junto com o Dodô. Mais um amarelo? Ele levantou que a isso, mão irmão? Ali no... Não, mas acho que não o cartão foi, não tá com ele, acho que... Dá ele, até tá só né? direcionando só, ali a barreira. Falou. É falta marcada a favor da equipe do Vitória. Tem João Paulo e tem também Dodô na cobrança. Vitória. Toda a preocupação do goleiro Vinícius. Tá ajeitando a barreira também. Quatro jogadores azulinos na barragem, evitando o gol do Vitória. Laser no Vinícius, hein, Michel? É, parou. Mas aí não pode, aí não pode. É, o Mbappé parou o jogo, né? Finalmente, Mbappé parou o jogo e pediu pra rapaziada dar uma segurada aí no Lazy. O Lazy, como diz o vovô. E não deve ser difícil de encontrar, né? 3 mil pessoas só no estádio facilita a identificação. É, a porcentagem pra achar melhora. É falta marcada a favor do Vitória. Muita atenção, torcedor. Vitória. Vinícius preocupado com o que pode acontecer. Dois batedores da equipe do Vitória. Dodô de perna esquerda e João Paulo de perna direita. O árbitro segue ali ajeitando a barreira. Dois jogadores do Vitória ali pra encher o saco dos jogadores da barragem azulina. Muita atenção, torcedor. Já é a quarta vez que eu falo muita atenção, torcedor. É porque o torcedor precisa ter atenção. De perna direita, João Paulo. De perna esquerda, Dodô. Agora sim, tá autorizado, partiu Dodô de perna esquerda, partiu João Paulo perna direita, bateu direto, ela passa por cima do goleiro Vinícius. Cobrança Vitória. Venenosa de falta, venenosa demais, Michel Anderson. O João Paulo cobrou de perna direita, mostrou categoria, mas a bola acabou subindo muito, linha de fundo, tiro de meta para o Remo, escapou o Remo, hein? ufa no placar liberal. Deixa eu mandar um abraço, tá 0-0, tá aqui no placar liberal, vou mandar um abraço pro meu grande amigo Almirzinho, o Galho Seco, tá ligado? Almirzinho. É, rapaz. Nazarezinho, homem esse? Forte, não, meu amigo. Ah, Almirzinho é lá da TV Cultura, tá. Pô, homem forte lá, gente boa. Aquele abraço, então, Almizinho. Opa, coisa boa. E pra você ligado na nossa transmissão integrada, Sistema Liberal de Rádio e plataformas digitais, Facebook, YouTube, portal oliberal.com e TikTok, o cronômetro determina... 34 minutos e vem chegando Pablo Roberto, ativou o modo turbo, velocidade, abriu pelo lado esquerdo, Raí Lopes tá com ela, fez o passe de novo, Pablo Roberto com ela, abriu, farou, pensou, fez o passe, Raí Lopes tentou limpar o marcador, não conseguiu, ela vai sair pela linha de fundo, é escanteio, hein? Escanteio, tá marcado a favor do Clube do Remo, mas foi bem tiro de meta, né? Não, é... Bateu no pra no mim jogador, foi pra mim foi tiro de meta. Eu também, mas o Gabriel tava tão convicto que a bola bateu no jogador do Remo. Oh, acho que bateu nele no finalzinho, sim. Será que bateu no finalzinho? No Gabriel, né? No Gabriel, é. Mas ele tava convicto que seria tiro de meta. O árbitro não foi na dele, acabou marcando escanteio para o Clube do Remo. Pega tudo daí, Luizinho. Escanteio tá marcado a favor do Clube do Remo. Vem bola no pagode do Vitória. Partiu Pedro Vitor pro cruzamento de perna esquerda. Tem desvio, a bola vai sobrar. De novo com o Ícaro pra defesa do Alan Camilato faz um milagre. E evita o que seria o primeiro gol do Clube do Remo, Michel Anderson. Quase o primeiro gol do Clube do Remo. Cobrança de escanteio do Diego Pedro Tavares, Vitor. Né? O desvio ali no meio da área e a bola sobrou para o Diego Guerra, o zagueirão finalizou e o Alan fez uma grande defesa salvando o Vitória jogando para escanteio. Lá vai o Leão novamente, Luizinho. Lá vai o Leão, vem bola no pagode de novo. Pablo Roberto fez o cruzamento no primeiro pau. Ela desvia, Richard Franco. Faz a defesa o goleiro Alan Camilato. Mais um canto pro Leão, Michel. O cruzamento dessa vez foi na direção do Richard Franco. Ele cabeceou e cabeceio não foi muito forte, mas a bola subiu e ia cair certinho ali dentro do gol da equipe do Vitória. O Alan deu um toquinho nela. É novo escanteio pro Leão. Novo escanteio pro Leão, mais uma vez Pablo Roberto, o homem das bolas paradas na cobrança da equipe do Clube do Remo, número 8 de perna direita, vem mais uma bola no pagode do Vitória. Muita atenção, torcedor, pode ser a chance do primeiro. Pablo Roberto fez o cruzamento na marca do pênalti, subiu todo mundo, Anderson, show. Alan Camilato, de novo saiu e sofreu a falta, né, Michel? Tá parado o jogo. A turma do Remo tá dizendo que ele se chocou com o jogador do próprio Vitória, mas eu acho que não, acho que acabou tendo a falta mesmo do Showa ali do Clube do Remo, que subiu. É, o Showa acabou batendo ali no goleirão Alan e fazendo a falta. Falta para a equipe do Vitória no placar liberal, 0-0 até aqui. E agora? Vamos mandar um abraço ali pra rapaziada que tá no chat. O Fabrício Silva tá dizendo que o gol tá amadurecendo. Já já sai, é verdade, Matheus? Depende, né? Eu acredito que ainda é muito cedo pro Remo. A grande questão do futebol é a questão do tempo, né? Tem, por exemplo, trabalhos que demoram mais pra engrenar, tem trabalhos que são muito rápidos e lá vem o Vitória. E lá vem o Vitória, tá trabalhando boa, a bola do Carlinhos passou de todo mundo, caiu dentro da área, pediu pênalti, o árbitro não deu e o Matheus também não, Michel. É, se o Matheus falou que não, segue o jogo. Segue o jogo, tentou sair no contra-ataque ali, o Pedro Vitor perdeu a bola novamente. Prossiga, o Matheus. Segue o jogo. É, a falta tá marcada, o Matheus esqueceu do que ele tava falando. O Messias Silva tá dizendo que o maior do Norte só entra na competição nas quartas de final e vai ganhar 2,5 milhões, mas não é isso, né? Cara, é 1,7 milhões e é a terceira fase. Mais uma falta que o árbitro marca, mas que não renda, foi. Né? Que é isso, o Pedro Vitor, ele chega na bola primeiro, exatamente igual o Richard Franco, e o árbitro acabou dando falta. Tá fazendo besteira o Mbappé. E vem chegando a equipe do Clube do Remo, tentando trabalhar no campo de defesa, roubou uma bola do lado esquerdo da equipe do Vitória. Trabalha ali na fogueira. Anderson Uchoa faz o passe, saiu errado ali o Rai Lopes. Perdeu essa bola, vai ganhar o Rodriguinho, passou da marcação, bonito, vai invadir a área pelo lado direito, tentou fazer o cruzamento antes que ele, o Anderson Uchoa. Botou essa bola pro escanteio. Vitória. Saída perigosa do Clube do Remo, deu a bola de presente, Michel. É o Rai. Aí bobeou, acabou perdendo a bola pro Rodriguinho, levou um traço legal e o Rodriguinho ia invadindo a área, mas o Show chegou, fez o corte, linha de fundo, é sacana esse Rodriguinho, né? Ele é atrevido, vai pra cima, linha de fundo, escanteio para o Vitória, vai o Dodô para a cobrança. Dodô na cobrança, vem bola no pagode azulino, ele faz a cobrança curta, é em busca ali do João Paulo, vai fazer o cruzamento agora, Gabriel, cruzamento no segundo pau, afasta a defesa do Clube do Remo, vai tentar sair no contra-ataque ali, um Muriqui melhor pra defesa da equipe do Vitória com o Gabriel, vai sair jogando de novo o Vitória, lançamento em profundidade pro Dodô, chega pra fazer o corte o Rai Lopes, Rai Lopes faz o corte, já vai tentar sair no contra-ataque o Clube do Remo de novo, Pedro Vitor vai tentar sair na velocidade, parou, pensou, faz o passe mais atrás, ele busca do Rai, de novo, cadencia o jogo, a equipe do Leão, liberal, futebol com qualidade é aqui. Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Virtus Comfortline, a partir de 103.990. Contato 992 95 95 95. Sempre ligado em você, vem chegando o Diego Tavares. Lá vem o Clube do Remo pelo lado direito. O Diego Tavares tentou fazer o cruzamento, não acertou nenhum cruzamento ainda o Diego Tavares. Todos saem barrados ali, todos ficam na defesa. E vem chegando o Leão novamente. Lucas Bentes faz o passe, bom passe ali pro Richard Franco, vai passar por todo mundo, Richard Franco não, passa do Alemão, Alemão faz o corte e faz o chutão, agora tá marcada a falta e vai sair mais um cartão amarelo, dessa vez ali pro Ícaro, né, o Michel? É, rapaz, o zagueirão do Clube do Remo teve que fazer a falta, porque esse Rodriguinho, eu vou te contar um negócio, é bom ficar de olho nele, porque ele é serelepe, é sacana, atrevido, vai pra cima, deu um traço bonito ali no zagueirão do Clube do Remo, acabou sofrendo a falta no placar liberal, 0-0. Engraçado, não saiu o cartão, né? Saiu. Saiu o cartão? Ah, saiu o cartãozinho, né? Saiu o quarto, terceiro, quarto? Teve pro Vinícius também. Três. É o quarto Vinícius, pro Remo, né? Ícaro e Anderson Shoa. E Richard Franco. Richard Franco, perdão. Quarto cartão amarelo, portanto, do Clube do Remo. Vamos chegando ao 40. Um pro Vitória, né? Um pro Vitória, que é pro Gabriel. Vamos chegando aos 40, torcedor. 40 minutos do primeiro tempo. Vem chegando a equipe do Vitória, tentando trabalhar ali. Bola pelo lado direito, em busca do Alex. Alex recebeu essa bola. Rente a linha lateral, passou da linha que divide o gramado. Já faz o passe pelo lado direito. Bom passe, é pro Tony. Tony tentou sair da marcação, tinham dois em cima dele. Recupera o Clube do Remo, mas a bola saiu pela lateral. Pedro Vitor não tá fazendo um bom jogo. Lateral tá marcado a favor da equipe do Vitória e já cobrado. Vem com ela a equipe do Espírito Santo, tentou passar ali o Gabriel, não conseguiu, mas ganha mais um lateral, já cobrado, Gabriel faz o passe pro Tony, Tony passou de todo mundo, tentou fazer o cruzamento, ela bate na defesa da equipe do Leão, vai sobrar de novo com o Carlinhos, Carlinhos faz o passe mais atrás em busca do Jonathan, Jonathan mais atrás ainda com o Alemão, limpou, tentou fazer o lançamento, não consegue, a bola volta pro Clube do Remo, Pedro Vitor tentou fazer um lançamento em profundidade, de novo não consegue, ela sai em lateral, o Remo não consegue ficar com a bola e o Vitória vai pressionando ali no campo de ataque, ô Matheus. É, o Remo chegou mais perto de fazer o gol, né, com aquelas bolas paradas, aqueles lançamentos para a área ali, a boa finalização, a boa jogada ali que acabou resultando na finalização do Diego Tavares, do Diego Guerra, mas de fato o Vitória voltou a ser mais ofensivo, mais agressivo e preocupa o Remo porque ele não está no ritmo tão legal e já tem quatro jogadores amarelados, sendo três de linha. tem que buscar essa tranquilidade para não acabar ficando séria a coisa. E vem chegando o Clube do Remo novamente, bola com o Diego Tavares pelo lado direito, passou, Lucas Mendes ultrapassa, faz o cruzamento, ela desvia, vai sobrar no segundo pau, Pablo Roberto chegou e saiu da área, vai tentar fazer o cruzamento novamente pelo lado esquerdo, esperou a aproximação da rapaziada, prefere tocar na entrada da área ali com o Anderson Uchoa, parou, pensou, Uchoa devolveu para ele, bola com Pablo Roberto novamente, Pablo Roberto cruza de três dedos para ninguém, nas mãos da defesa da equipe do Vitória, ou melhor, na cabeça da defesa do Vitória, que vai tentar sair no contra-ataque, tentou fazer o pivô ali, o Tony não conseguiu, a bola vai voltar pro Clube do Remo com Rai Lopes, Rai Lopes faz o passe, vem chegando o Leão no campo de ataque de novo, Pablo Roberto, passe errado do Pablo Roberto de novo, não tá acertando essa mira, o ataque do Clube do Remo, sobretudo Pablo Roberto, e o Vitória não tem nada a ver com isso, já vai tentar sair no contra-ataque de novo, bola com o Tony, parou, pensou, o Tony fez uma graça, puxou pra linha de fundo, se atrapalhou com a bola, cruzes Michel Anderson. Ê, Tony, vou te contar um negócio, rapaz, a gente reclama Tony dos que nossos. Tem um corpinho de pagodeiro, hein? É, rapaz, ele deve tomar um chopezinho, mas a bola acabou saindo linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Vinícius, que não tem pressa nenhuma no placar, Liberal tá 0-0. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Quer abastecer seu comércio ou sua casa com muita economia? Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Atacadão, lugar de comprar barato. Sempre ligado em você, é tiro de meta a favor da equipe do Clube do Remo, já cobrado ali com Vinícius. Vamos chegando aos 43 minutos, matar os pau-x. O que você achou do jogo até agora nesse primeiro tempo? Muito ruim. O Remo tá jogando com o regulamento debaixo do braço e o Vitória não consegue criar chance de fato. Pressiona, assusta, mas não é um time que tá conseguindo criar aquele volume de chances reais de gol, de fato, para buscar ali, por exemplo, exigir sequências de defesas do Vinícius. É só o Remo acelerar que ele vai conseguir mais chances. E me preocupa que o Remo ataca com pouca gente. Beleza, tem a vantagem do empate, tem um certo medo de ser jogo fora de casa e tudo mais, mas dá para o Remo ser mais ousado nesse jogo. Ô, Matheus, você não é o Richard, mas sempre muito franco, viu? Inclusive, foi falta nele, ô, Michel. É, falta. Falta em cima do Richard, fala aí. Placar Liberal tá 0-0. Falta já cobrada, Richard Franco faz o passe em busca do Pablo Roberto, abriu na esquerda, Raí Lopes, tá com ela, Pedro Vitor devolveu o Muriqui. Sofreu ali o empurrão, mas seguiu no lance o Muriqui. Perdeu a bola o Clube do Remo, tentou sair, a Águia Azul não consegue, falta marcada em cima do pagodeiro Tony, Michel. É, falta no Tony que tava tentando puxar o contra-ataque ali pra equipe do Vitória, acabou sendo puxado, falta na intermediária, Vitória. Já cobrada no placar, Liberal tá 0-0. Falta marcada e já cobrada de novo, vamos chegando aos 44 minutos, Liberal, futebol com qualidade é aqui. Tá na hora de lucrar com as suas profecias, aposte já, betnacional.com, a bet dos estaduais é a bet dos brasileiros. Sempre ligado em você e vem chegando de novo a equipe do Vitória trabalhando no meio de campo. Bola ali com o jogador que é exatamente o Carlinhos. Carlinhos abre no lado direito. É com o jogador que é exatamente o Alex. Alex perdeu a bola. Anderson Uchoa tava lá pra cortar. Tentou fazer o passe do lado esquerdo. Pablo Roberto não conseguiu ficar com ela novamente, mas ganha a lateral. Lateral tá marcada a favor da equipe do Clube do Remo. 44 minutos e meio, torcedor. 44,5. Vamos chegando na última volta do ponteiro. Quanto você acha que ele vai dar de acréscimo, Matheus? 3 minutos, 4 no máximo. Ah, tomara que não dê nenhum, né? É, amarelou pro Jonathan. Amarelou pro Jonathan ali, número 5, né, Matheus? O Michel. Exatamente, fez a falta ali no meio de campo no Richard Franco, acabou levando o cartãozinho amarelo dele também. Número 5, Jonathan. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Bougainville Belém, o bairro planejado e construído para você. A primeira fase de entrega já começou. Sempre ligado em você, vem chegando a equipe do Vitória trabalhando do lado esquerdo, João Paulo bateu de pé na direita, cruzes, mas essa bola desviou, Michel. É, rapaz, tem escanteio. E se não desvia, ser muita vergonha, vou te contar um negócio, uma finalização dessa, mas acabou desviando ali na defesa do Clube do Remo, é escanteio para a equipe do Vitória, vai o Dodô para a cobrança, perna esquerda na bola no placar Liberal, tá 0-0. A não ser que ele tenha mirado no defensor do Clube do Remo para desviar essa bola, a finalização realmente também foi muito ruim, mas tá marcado o escanteio a favor da equipe do Vitória, tem João Paulo e tem Dodô pra cobrança, João Paulo e Dodô, Dodô e João Paulo, Dodô de perna esquerda, João Paulo de perna direita, vem bola no pagode azulino, partiu João Paulo de perna direita, fez o cruzamento na marca do pênalti, ela passa por todo mundo, vai voltar pro Tony, fez o pivô, abriu pelo lado esquerdo, bola com Carlinhos, invadiu a área, fez o passe, devolveu pra ele, Carlinhos na linha de fundo, cruzamento pro Alex, afasta a defesa do Leão, vai tentar sair no contra-ataque, 3 minutos já cresce no torcedor, vamos até 48, bola com Pablo Roberto, vem chegando do Clube do Remo na velocidade, Pablo fez o lançamento pro Muriqui na hora, H! Torceu o joelho o Gabriel, para poder pegar essa bola do Muriqui, Michel Anderson. Foi guerreiro, porque senão era o primeiro do Leão. Cara, e parece que preocupa muito ali o Gabriel, viu? Ele, o joelho, na pisada dele, eu acho que ele, joelho ali. Ali eu acho que ele não volta mais, viu? Na pisada o joelho falseia. Ele tentou consertar, mas não conseguiu. Ele sabia que ele ia machucar, ó. Acho que foi. Aí ele tentou... Coitado do Gabriel. Com certeza vai ter que ser substituído aí. Dificilmente vai continuar na partida, mas... Diga-se de passagem, uma grande oportunidade perdida ali pelo Clube do Remo, porque o último passe do Pablo Roberto não saiu legal. Ele que já tentou outros dois passes, errou. E agora esse que era para deixar o Muriqui na cara do gol. O Muriqui, inclusive, reclama, fala, era mais na frente a bola. E aí acabou perdendo uma grande oportunidade o Clube do Remo. Liberal, futebol com qualidade. E aqui... Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Virtus Comfortline, a partir de 103.990. Contato 99295-9595. Sempre ligado em você. E realmente não vai dar mais pro Gabriel, né? Tá sentindo muitas dores ali no joelho direito. Mais quanto aí? Mais três, vamos até 48. Eu falei, na hora do contra-ataque do Remo, eu olhei pra cima assim rapidinho, vi que era até 48, mas tal não erra. Eu vou reclamar muito porque o empate favorece o Remo, mas 3 minutos foi só o tempo que... pra acabar. 3 minutos foi só o tempo pra cobrar. Só o tempo pra acabar. Não, foi só o tempo pra cobrar a falta lá, né? Foi só o tempo pra cobrar a falta. É, exatamente. E agora mais 3 pra tirar o Gabriel de campo. É brincadeira. Até ver se o treinador do Vitória não vai esperar, né? Pra não gastar uma parada e tudo mais, se ele vai arriscar ficar aí com 10 em campo. É isso mesmo. Mas o árbitro não encerrou o primeiro tempo, não. Deu bola ao chão pro Vitória e o Vitória consegue trabalhar a bola ali no campo de defesa. Deve esperar terminar o primeiro tempo justamente porque tem um defensor a menos. Mas vai trabalhando, vem chegando. Equipe do Vitória trabalhando pelo lado direito. Bola com o João Paulo, que tá substituindo até agora o Gabriel interinamente ali pelo lado direito. Bola um pouco mais atrás ali em busca do Alex. Alex mais atrás pro Alan Camilato. Só espera terminar o primeiro tempo a equipe do Espírito Santo. Muriqui vai tentar dar uma pressãozinha, um calor lá pra cima do Alan Camilato. Ele acaba fazendo o chutão lá pra frente. Vem trabalhando a equipe do Vitória, vai tentar sair lá pra cima, veio o Tony, faz o passe pro Alemão, o Alemão faz o passe de novo, vem trabalhando de novo a equipe do Vitória, o árbitro deu mais um de acréscimo, portanto vamos até 49, vem chegando a equipe do Vitória, Tony chegou na linha de fundo, faz o passe mais atrás, João Paulo parou, pensou, girou, vai chegar na linha de fundo, tem a marcação do Pablo Roberto chegou, interceptou, vai tentar... Os dois ali na marcação, um em cima do outro, evitando de que a bola saia, mas o árbitro determina o fim de papo do primeiro tempo. Rimo. Zero. Vitória. Também zero. Esse foi... isso sou eu. Mas essas foram as emoções do primeiro tempo. De até agora, zero pro Vitória, zero pro Clube do Remo. O jogo até agora um pouco monótono, né, Michel Anderson? Mas o Clube do Remo até agora vai passando. Fim de primeiro tempo, Vitória 0, Remo também 0. E o que importa é que os 900 mil estão vindo pro Clube do Remo. Até agora o Pix tá no... O Pix tá pro Leão. No código do Leão. Se o jogo tá ruim, se tá escrotão, o problema é do Vitória, que vai ter que se virar pra melhorar a partida, pra que saia um gol. Por mim, meu amigo, podia até acabar, nem volta. Acaba assim o Remo classificado, é isso que importa. E se o treinador Marcelo Cabo quiser fazer alguma mudança agora no intervalo, ele tem à disposição dele o goleiro Zé Carlos, o zagueiro Diego Ivo, o outro zagueiro Wendel Lomar, o Paulinho Curuá para o meio de campo, assim como o Pingo, Rodriguinho, Ronald e pro ataque Ricardinho e Fabinho são as opções do treinador Marcelo Cabo. E o Fabinho? Ricardinho? O Ricardinho. Ricardinho, atacante da base do Clube do Remo, ponta esquerda, se eu não me engano. Diga-se de passagem, né? Além dele, só o Pingo, oriundo da base. Ele pode jogar na lateral também. Mas é impressionante, depois do intervalo a gente fala disso, mas impressionante a implicância do Marcelo Cabo com o Rony. Cara, que situação, cara. E com os meninos da base também, né? Por exemplo, hoje o Remo, tudo bem que foi em cima da hora, né? Não dava pra saber, mas o Soares... poderia abrir uma brecha ali no meio de campo e poderia ser uma opção para botar algum garoto ali no meio de campo. Tem o Ramires, tem o Guti. Então tem jogadores de qualidade que ele não vem utilizando, sendo que ele chegou no Remo dizendo com essa premissa, dizendo que gostava de utilizar a turma da base e teve, né, a seu favor para usar isso daí a copinha, né, com jogadores indo muito bem, mas até agora no Remo 100% ele não consegue utilizar ninguém da base do Remo. Ah, enfim. É, dessa nova formada aí, formada na base, o Ricardinho só, né? O resto é a galera que se formou anos atrás, né? Como o Ronald e o próprio Pinho. Ah, sim, é verdade. Agora, portanto, vamos para um rápido intervalo. Você que está aqui com a gente nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, não saia daí. Nós estamos aqui de volta em 2 minutinhos, é só para beber uma água. Na volta a gente chega com a análise desse primeiro tempo com o Matheus Pauxis e para as emoções do segundo tempo de até agora, 0 para o Vitória, 0 para o Clube do Remo. Em Belém são 22:22. Boa noite. Sua noite tem que ter... Rádio Liberal FM, sempre ligada em você. No Atacadão, você abastece o seu comércio e sua casa com muita economia. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Além da variedade incrível de produtos, você aproveita preços baixos que só o maior atacadista do Brasil consegue negociar e oferecer para os seus clientes e sair de carrinho cheio. E tem a facilidade de pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Vem na certeza do menor preço, vem pro Atacadão. Em Belém e Ananindeua, em 5 endereços para melhor atender você. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br. Barra Lojas. O carnaval já começou na Vega Volkswagen, com super pacote de vantagens, taxas especiais para toda a linha, super valorização do seu usado e preços imbatíveis. Confira! Virtus Comfortline, o sedã mais completo da categoria pelo melhor preço do mercado, a partir de R$103.990. É isso mesmo, Virtus Comfortline por apenas R$103.990. Confira condições. Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Pedro Álvares Cabral, 353, próximo à Doca, e BR-316, quilômetro 2, sentido Belém. Uas venda 992959595. O Bougainville Belém entrega a tranquilidade de um lar com 140 mil metros quadrados, de uma natureza incrível. Agora você pode realizar o sonho de ter um lugar só seu, sem perder a qualidade de vida que é tão importante para todos. Venha conferir, ligue 3073-2890 ou visite nosso stand na Augusto Montenegro, quilômetro 12, em frente à de casa. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. O fim de semana na Rádio Liberal FM é muito mais música, muito mais energia. Se liga! O ritmo quente do pagode, do samba de roda, do samba de raiz, todo sábado e domingo aqui na Liberal. Sábado de meio-dia às 14h e domingo de meio-dia às 15h. Entre nessa roda com a gente. Fim de semana é aqui, Rádio Liberal FM, sempre ligada em você. CYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Rumo Vitória. Em Belém são 22 horas 26 minutos, estamos de volta aqui com a nossa transmissão integrada de até agora, Vitória 0, Remo 0, para você que está nas nossas plataformas digitais, está vendo aí os melhores momentos de até agora, 0 para o Vitória, 0 para o Remo. Que beleza, hein, Michel e Matheus? Aqui é qualidade, meu filho. É, para você que quer assistir os melhores momentos, se liga aí agora no YouTube do Grupo Liberal, tá aí, papai, rolando. Melhores momentos da partida, que beleza, hein? Que foi o nosso Anderson teve que fazer um pente fino, bem fino mesmo, né, Matheus? Porque melhores momentos nós tivemos bem poucos nesse jogo. Pra aproveitar e começar a sua análise desse primeiro tempo de até agora, placar zerado, vitória do Espírito Santo e Clube do Remo. Cara, o Remo me parece que tá jogando com o regulamento debaixo do braço desde o começo da partida, um ritmo muito baixo, não consegue ali acelerar o jogo. Quando tentou acelerar, chegou perto de fazer os gols. A grande questão, primeiro, é se o Remo tá sentindo a parte física, viagem longa, sequência de jogos. Aí tem que ver depois o Marcelo Cabo se ele vai explicar algo. Normalmente os treinadores falam, né, disso, dos desgastes dos jogadores. Afinal de contas, é o quarto jogo dessa equipe com basicamente 10 titulares disputando essas partidas. Então mudando uma ou duas peças no máximo. Então, não sei se essa parte física está afetando o clube do Remo, mas é fato que o primeiro tempo do Remo não foi bom. Apesar disso, teve um bom contra-ataque ali após um escanteio, se eu não me engano, que o Pablo puxou o contra-ataque, mas acabou errando o passe. Me parece que o gramado está tirando a velocidade da bola e aí atrapalha tanto o Remo quanto o Vitória, mas claro, o Vitória conhece mais o gramado, né? Tem tanto que a gente vê o time do Espírito Santo fazendo muitas trocas curtas, um jogo muito associativo, ou seja, muitos passes curtos, muita gente perto da bola, muita gente para receber ali ou brigar pela bola caso aconteça ali do Remo recuperar. Então, dentro disso tudo, os dois times tentaram algumas coisas, mas quase não acertaram. Vinícius, pouco foi falado, a gente viu mais o Vinícius levando o cartão amarelo pela reclamação. O goleiro do Vitória teve, sim, foi exigido ali naquele lance do Diego Guerra, uma finalização que a bola sobra pro Diego Guerra dentro da área no escanteio, e foi só. Poucos lances reais, o Remo forçando ataques pela direita, chegava no Diego Tavares, ele errou a maioria dos cruzamentos. Lucas Mendes até teve um que parecia que ia dar em algo, mas errou também, a bola passou direto. Mas sendo justo com o Diego Tavares, no começo do jogo ele acerta um cruzamento para a entrada da área, só que o Muriqui ele faz o corta-luz, e aí nesse que ele faz o corta-luz a bola não chega no Pedro Vitor e a defesa afastou. Então poderia ter sido um cruzamento certo pro Diego Tavares esse lance. Um Remo que no 4-3-3 não conseguiu fazer o lado esquerdo funcionar. Rai Lopes parece que não consegue jogar, ele me parece que ele tá sem confiança, tá com medo de errar e acaba errando do mesmo jeito. Pedro Vitor por ali, quando ele chegou lá na frente, fez algumas coisas interessantes, um toque curto pra ali, um toque curto pra lá, mas pouca coisa também. E o Muriqui nem apareceu no jogo. Talvez a solução para o Remo seja, mais uma vez, colocar o Fabinho, recuar o Muriqui e jogar a bola na área, porque aí vai ter um cara mais alto e também fugindo dessa bola mais curta, dessa bola mais rasteira. Mas, de fato, também o Remo tem que se preocupar com os amarelados. Pelas minhas contas, foram 4 amarelos para o Remo, né? 3 para jogadores de linha e os 2 volantes do Remo. O Shoa e Richard Franco estão amarelados e são os jogadores que mais batem, podemos dizer assim, do clube do Remo. Então, Marcelo Cabo tem que ficar de olho nisso também. A grande questão é que a gente estava falando das opções do Remo aqui e tudo mais. Tem peças que muitos torcedores gostariam que fossem titulares, como o próprio Paulinho Curuá, o Diego Ivo, que a gente não sabe quando é que vai jogar pelo clube do Remo. Mas olhando, parece que o banco do Remo, podemos dizer, deu uma esvaziada nesse jogo, porque tem muita gente que não é certeza, nenhum jogador é basicamente, mas que não é tão certeza assim quanto, por exemplo, colocar o Muriqui, colocar um Pablo, colocar o Richard Franco, porque tem um Pingo que me parece que vai virar esse lateral direito do Remo nessa temporada. Tem o Rodriguinho, que até deu um passe interessante no jogo passado contra o Águia, uma assistência pro Fabinho, mas a gente não sabe a questão do ritmo de jogo do Rodriguinho. E aí tem a galera que é o Ronald, por exemplo, que é um jogador que está se recuperando, tem a questão da velocidade, mas nesse gramado talvez não dê certo, o próprio Ricardinho, e aí de resto os 2 zagueiros, o goleiro e o Fabinho, que eu acredito que deve ser a alteração urgente que o Remo tem que fazer. Perfeito, você falou no Rodriguinho, inclusive. Já no intervalo? Já no intervalo. Tiraria o Richard Franco. Tiraria amarelado. O Richard Franco pra botar o Fabinho, e aí puxa o Pablo pra trás, bota o Muriqui de segundo atacante e o Fabinho de centroavante. Você falou do Muriqui, na verdade. Eu até lembrei que no começo, quando o Muriqui começou a fazer gol a rodo lá na pré-temporada, ele não era um centroavante de ficar ali plantado. Ele era mais um segundo atacante que vinha mais de trás e com isso ele vinha com mais velocidade para surpreender a defesa do adversário e assim poder penetrar na área. Só que como ele foi fazendo gol, talvez o Marcelo Cabo tenha botado ele de centroavante por causa disso e ele não tá rendendo, né? Então é por isso que colocar o Fabinho é uma boa opção para recuar o Muriqui? Também, né? Também, mas principalmente pelo Fabinho, né? Que é um cara ali mais alto, fez gol de cabeça já na partida passada, vai... E aí, dentro dessa dinâmica com o Muriqui, tendo um centroavante ali na frente, logicamente, os dois zagueiros estarão ocupados com o centroavante, sempre de olho nessa marcação, sempre de olho nessa troca de marcação, inclusive, e aí o Muriqui teria mais liberdade. A grande questão também é... Como será que o Muriqui vai estar nesse gramado? Porque basicamente a gente não viu o Muriqui jogar esse primeiro tempo. A gente não viu o Muriqui trocando passes. A gente não viu o Muriqui trabalhando tanto ali. E de fato, ele nessa, podemos dizer, na temporada oficial do Clube do Remo, o Muriqui virou mais o jogador terminal. O jogador que a bola tem que terminar nele. Mas a gente sabe que ele tem muito mais qualidade do que isso. É um jogador pra, não para iniciar jogadas, mas para ali no meio de campo, para frente, já começar a dar aquele passe a mais. Por exemplo, eu não lembro... Pode ter acontecido, mas eu não lembro de fato de uma jogada em que o Pablo e o Muriqui tabelaram. Coisa que aconteceu muito durante a pré-temporada e até no comecinho da temporada. Perfeito, e a gente tá vendo aqui, eu e Michel, a vitória do São Luís sobre o Juventude. 1-0 pro São Luís, jogo que... Olha a camisa do Paysandu ali no meio da torcida do Vitória. Jogo que definiu o adversário desse jogo aí na segunda fase. Vitória e Clube do Remo vão enfrentar o São Luís. E que é uma zebra do caramba, né, Michel? São Luís venceu o Juventude. Não é tão zebra, porque as duas equipes não estão tão bem ali no campeonato gaúcho. Só que uma é a Série B, outra é a Série D, né? O Juventude tá na... Na B. Caiu? Caiu para B. Caiu para B, né? Então, é verdade. Perder para um time sem divisão é meio complicado. Mas foi... Mas é braça aí, né? Aí, resumo da ópera. O Clube do Remo tem que se espertar hoje também, né, Matheus? Se não quiser virar notícia hoje no Jornal da Globo, vai ter que se espertar para poder vencer esse Vitória ou pelo menos segurar esse empate aí. Vitória já mostrou que não é bobo, não. Cara, duas teorias, podemos dizer assim, me preocupam. O Remo ter entrado pelo empate, que eu acho que não é a mentalidade do Remo entrar pelo empate desde o começo do jogo. A outra é o Remo ter tentado jogar e não conseguir. Porque alguma dessas duas aconteceu. E aí é preocupante. Uma das duas é boa. Sinceramente, eu não sei. Me parece mais que foi a questão do regulamento do psicológico dos jogadores, né? Até mesmo do subconsciente. Porque, por exemplo, a gente viu em determinado momento o Muriqui chamando o time e ninguém foi. Demoraram demais. Sim. Tanto eu lembrei claramente do Brenner fazendo isso na temporada passada, que o Brenner corria sozinho e ninguém ia acompanhar. Bora ver agora o que se muda no segundo tempo. Bom pro Remo que o Vitória também não jogou lá essas coisas, mas é um adversário perigoso, a gente já viu que tem individualidades. Me parece que não vai mudar ninguém, né, Michel? Mudou o Vitória. Não consegui confirmar. O Ed Carlos que... Ah, foi o Ed Carlos. Qual é a camisa do Ed Carlos? 22. Por gentileza. 22, portanto, o Ed Carlos entrando no lugar do Gabriel número 2, é isso? Exatamente. Saindo o Gabriel número 2, e o detalhe, né, Matheus, que agora no segundo tempo o Vitória, né, precisa vencer, então vai sair mais, e o Remo tem que sair um pouco mais, né, tem que sair ali da parte defensiva e buscar esse contra-ataque mais efetivo, né. A grande questão é o Remo, não são robôs no Remo, então não vão mudar o chip automaticamente, tomou um gol, meu Deus, agora a gente vai jogar pra cima. Tem que ir entrando no ritmo do jogo, e aí é questão natural, e aumentando o ritmo ao pouco. Não é, os jogadores falam muito de troca de chip, mas a gente sabe que isso não existe, né? E aí pode ficar realmente preocupante. Uma hora o Remo, se ficar cozinhando, uma hora ele não pode, ele pode não conseguir acelerar do jeito que deveria. Se cozinhar, o Remo se perde no cozimento. Vai começar o segundo tempo até agora, Luizinho, 0 pro Clube do Remo, 0 pro Vitória, pois não? Eu vi ali o Teco, número 25, já confirmo pra você, Teco. Tá? Teco. No Vitória. Perfeito. Tá autorizado. Não tá, não. O que aconteceu? Tá parado o jogo ali. Passou mal. Ai, chamou o Raul, hein? Rapaz, esse lá Vitória tá zicado, viu? Porque, que isso, mano, cara? Acabou de voltar do intervalo, o jogador já tá passando mal. Que situação, e deu uma cara branca valendo ali nele, porque ele caiu no chão, né, Michel? É o 13, logo, né? Logo que começou, é o 13, é o João Moura. O João Moura, perdão. O outro zagueiro ali do Vitória. Rapaz, já bateu o lateral direito e o zagueiro dois central, zagueiros, né? Agora o segundo zagueiro. Cuidado ali com o Dodô. Cuidado aí, viu? Mas será que continua no jogo ali? É, dá um negocinho pra ele ali, um salgadinho, uma unha de caranguejo, que ele... A grande questão é saber o que é, né? É saber o que é. Se é só o refluxo, né? Que às vezes tem, né? O jogador, se é algo mais sério. Não, mas pra ele ter caído no chão assim, dá uma cara. Teve um jogo do Vasco, né? Que o jogador passou mal. Foi o Jonathan. Jonathan número 5. É. Parece que tá tudo bem ali com ele, né, Michel? É, tá jogando uma água ali na cara pra ver se volta. Eu acredito que ele vai voltar. E volta com bola ao chão o jogo, né? O jogo não recomeça. E sim, vai em bola ao chão lá pra defesa do Clube do Remo. Porque foi autorizado, Wender. Remo. Vitória. Respeita a nossa história. Estou aqui junto com o Matheus Falchis nos comentários e Michel Anderson na reportagem, na sua... Boa noite, Liberal. Na sua Liberal, sempre ligado em você. Já vai trabalhando o Clube do Remo. O jogo tá com 1 minuto e 30, tá, rapaziada? 1 minuto e 30 já. Bola com o Pablo Roberto. Pablo Roberto dominou, fez o passe no lado direito em busca do Diego Tavares. Diego Tavares dominou, já puxa pra perna direita, faz o passe um pouquinho mais atrás. Passe errado, dá nos pés do jogador do Vitória. Vem com ela o Rodriguinho, abriu pelo lado direito. Vem chegando ali o Tony, fez o drible, bateu de longe. Ela desvia, vai nas mãos do Vinícius. Vinícius encaixa, fica tranquilão com ela ali. Na verdade, era o Carlinhos que tava com ela. Teco. Não, era o Teco. Teco que tava com ela com o número 25, ô Michel. Exatamente. Não entrou o Ed Carlos, entrou o número 25, o Teco. Teco, tá legal? Então você anota aí no seu caderninho. Então, portanto, o número 25, Teco, no lugar do 2, Gabriel. E o Teco fez a primeira jogada de perigo no segundo tempo. O Teco tempo. É aquele, é? O irmão do Tico, não? Tá vendo quem começa aí? Tá vendo? E tá mostrando ali que, na verdade, saiu o 3, que é o Lucas Tavares. Que é o Alex, perdão, pro lugar do Teco. Foi o que apareceu ali no caracté. Mas vamos seguir, né? Pensando que foi o Gabriel que saiu, porque é o mais lógico. O Gabriel não tá mais... Entrou o Ed Carlos também. Os dois. Entrou o Ed Carlos, portanto, e 22. E o Alex também saiu, viu? E o Alex saiu. Esse sim, o outro zagueiro do Vitória, pro lugar do Teco, número então, 22. Foram duas mudanças no intervalo. Exatamente. Que situação, que zebra, hein? Realmente do Vitória. Bruxa tá solta. E vem chegando o Clube do Remo. Trabalhando pelo lado esquerdo. Boa bola do Pablo Roberto lá pra frente. É pro Muriqui. Invadiu a área. O Muriqui driblou o goleiro. Vai fazer um golaço. Cruzou pro Diego Tavares. Cruzes. Diego Tavares erra na frente do gol. Dodô tava junto com ele pra cortar. Era a chance do primeiro gol. Chance de ouro que o Clube do Remo perde. Michel Anderson. Que chegada perigosa do Remo. Quase o primeiro do Leão. Boa jogada do Pablo Roberto que lançou o Muriqui. Finalmente uma bola pro Muriqui. Ele driblou o goleiro Alan, foi para a linha de fundo e tocou para trás na direção do Diego Tavares que chegou dividindo a bola ali com o Dodô. Acabou sendo atrapalhado pelo lateral da equipe do Vitória. A bola acabou saindo, subindo muito, linha de fundo, tiro de meta. Perdeu uma grande oportunidade porque não tinha goleiro, seu Diego Tavares. No placar Liberal, segue 0-0. E o Remo não tira de dentro porque tem falta marcada lá na intermediária ofensiva. Pablo Roberto já tá ali preparado e tem mais um candango do Leão para bater essa falta, Michel. É, rapaz, tá chegando por ali o Pablo Roberto. Já saiu. É o Lucas que tá por ali? Não, Raí. Não. É o Raí, né? Raí, lateral do Clube do Remo, vai bater de perna esquerda. Raí Lopes de perna esquerda, portanto, falta na intermediária ofensiva do Clube do Remo lá pelo lado esquerdo. Vem bola no pagode da equipe do Vitória. Pedro Vitor, 98 na cobrança. Vai fazer o cruzamento. Bola na marca do pênalti. Richard Franco tentou desviar de cabeça. A bola passa por cima, mas já tava marcada ali. A falta, não. O impedimento marcado do jogador do Clube do Remo, que é o Richard Franco. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Quer abastecer seu comércio ou sua casa com muita economia? Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Atacadão, lugar de comprar barato. Sempre ligado em você. E já vem chegando novamente o Clube do Remo. Perdeu a bola. Ganhou a bola com o Muriqui. Vacilou a defesa. Muriqui bateu pra defesa do Alan. Alan defendeu mais uma vez. O chute do Muriqui que tava ligado, pressionando a defesa do Vitória aí, Michel. O Jonathan Cara Branca bobeou ali na defesa. Ele acabou perdendo a bola pro Muriqui que saiu em velocidade cara a cara com o goleiro. O Alan fez uma grande defesa. Que gol perdeu o clube do Remo mais uma vez. Tem que matar o jogo, Leão. No placar liberal, segue 0-0. Já teve duas chances claras de gol o clube do Remo, fora as oportunidades que teve, Matheus, e não conseguiu fazer ainda o primeirinho. É, em 45 minutos do primeiro tempo, o Remo finalizou 4 vezes. Em 6 do segundo tempo, já finalizou 3, sendo 2 grandes chances. Remo voltou melhor, mas tem que aproveitar essas oportunidades. E o Vitória parece que sentiu esse bom volume do clube do Remo. E a gente está tentando identificar aqui, Luizinho, até para te ajudar na narração. Pois é. Mas o 5 parece que virou lateral, o zagueiro pela direita do Vitória, e o 13, o zagueiro pela esquerda. E lá na frente o Teco está numa posição mais avançada, me parece. O Ed Carlos está na lateral direita. E o Ed Carlos na lateral direita. Então isso. Daqui a pouco a gente confirma, porque me parece que até o Vitória está perdido. É, e eu também. Mas eu acho que ficou assim: Alan Camilato, né? Ed Carlos. Já me perdi. Jonathan. Ed Carlos, Jonathan, João Moura. Isso. E Dodô. Isso. Carlinhos, Alemão e Teco. Isso. João Paulo, Rodriguinho e Tony. É, você é bom mesmo. Beleza. E vem chegando o clube do Remo, trabalhando bola no campo de ataque. Espero que só o Remo ataque, porque eu só fingi que entendi. Não entendi, não. Bola com o Muriqui. Mais na frente, Muriqui tentou driblar. Não conseguiu. Ela volta para a equipe do Vitória. Vai tentar sair no contra-ataque. Não consegue novamente. Fica com o Anderson Uchoa no meio de campo do Leão. Vai tentar fazer o passe para o lado direito do Diego Tavares. Também não consegue. É um jogo de erros, de tentativas não mal sucedidas. É lateral marcada a favor do clube do Remo. 7 minutos, torcedor liberal. Futebol com qualidade é aqui. Tá na hora de lucrar com as suas profecias. Aposte já. BetNacional.com. A Bet dos estaduais é a Bet dos brasileiros. Sempre ligado em você. Queria mandar um abraço pra tia Bete, que tá ligada aí com a gente no Sistema Liberal de Rádio. É lateral marcada a favor da equipe do clube do Remo no campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo vai pra cobrança Rai Lopes. Rai Lopes faz o passe em busca do jogador, que é exatamente o Pedro Vitor. Pedro Vitor passou da marcação, veio pra linha de fundo, fez o cruzamento do Muriqui, tentou cabecear, não conseguiu. Ela voltou pro Kaique, que bateu de novo. Cabeceio pra defesa do Alan Camilato. É a pressão do Leão. O Leão tá macetando o Vitória, ô Michel. É, rapaz, mais uma boa chegada do Remo. Agora pelo lado esquerdo com o Rai. Ele tentou o cruzamento, Muriqui. Que não chegou na sequência, o Raí completou, mas a bola ficou tranquila para o goleiro Alan, que já saiu jogando. No placar liberal, tá 0-0 até aqui. 0-0 no placar, tá marcada é posição de impedimento. O Alan, logo depois que fez a defesa, tentou alçar lá pra frente o Tony, mas o Tony tava na banheira. A bola volta pro clube do Remo lá pelo lado esquerdo. Raí Lopes tá tentando atacar de novo a equipe do Leão. Bola com Pablo Roberto. Pablo Roberto abriu aqui, tentou fazer o passe, a bola volta pra ele. Pedro Vitor e Pablo Roberto. Pablo Roberto fez um bonito drible, fez o passe, bonito passe, vem chegando o clube do Remo. Muita atenção, torcedor, perdeu a bola ali, o jogador que era exatamente o Richard Franco. A bola vai voltar para a equipe do Vitória, vai tentar sair no contra-ataque ali no meio de campo. Dominou essa bola o Rodriguinho. O Rodriguinho faz o passe pelo lado direito em busca ali do Ed Carlos. Ed Carlos tem ela, já faz o passe no grande círculo, é em busca do Alemão. Recebeu pertinho ali do pequenino círculo, da bolinha do meio de campo. É, a bola volta para ele, Alemão. O Alemão tá com ela, tomando conta desse meio de campo da equipe do Vitória. Vem chegando, 8 minutos e meio, torcedor, 8 e meio desse segundo tempo. Vem trabalhando de novo a equipe do Vitória lá com o número 13, que é o João Moura, não é exatamente isso? João Moura, portanto, o número 13 da equipe do Vitória. Abrindo o meio de campo de novo, bola com o Alemão. Alemão pelo lado direito, já faz o passe, vem chegando a equipe do Vitória. O clube do Remo só olha o Vitória trocar passes. Vai chegando com o Teco. Teco tentou sair na velocidade, o Teco não conseguiu. A bola volta pro clube do Remo. Tentou sair jogando ali, mas não consegue. Raí Lopes teve que botar essa bola pra lateral. 9 minutos, torcedor, vem chegando a equipe do Vitória. Atrapalhando, bom passe. É em busca do Rodriguinho. Parou, pensou o Rodriguinho, pediu ali o Dodô. Rodriguinho segue com ela, faz o passe mais atrás com o Alemão. Tentou fazer o cruzamento, não consegue. Ela volta para a equipe do clube do Remo. Diego Tavares vai brigar por ela lá em cima. Ganha o Muriqui, tentou fazer o passe de calcanhar. Deu certo. Toda essa história aí do clube do Remo é um errado que deu certo, mas agora deu errado de novo porque tá marcada a falta. E vai pintar amarelo aí para a equipe do Vitória, o Michel Anderson. É, amarelo para o zagueirão da equipe do Vitória, o número 13, João Moura. Acabou fazendo a falta ali no jogador do clube do Remo, o Diego Tavares, acabando a possibilidade de contra-ataque da equipe do clube do Remo. Falta marcada, cartão amarelo pra ele no placar liberal, tá 0-0 até aqui. No placar liberal, 0-0 até aqui. É falta marcada a favor da equipe do clube do Remo ali no campo de defesa. Vai pra cobrança lá o Ícaro. O Ícaro faz o passe pro seu companheiro de zaga, que é o Diego Guerra. Diego Guerra domina, já puxa pra perna esquerda, olhou pra frente, olhou pra trás, prefere ficar com ela ainda e devolver de novo pro Ícaro. Ícaro com ela no campo de defesa da equipe do clube do Remo. Vai sofrer uma pressãozinha, vai fazer o lançamento em profundidade, vai tentando sair pro jogo o clube do Remo em busca do ataque, em busca do primeiro gol. E você vem aqui junto com a gente da transmissão integrada de O Liberal, Sistema Liberal de Rádio, Facebook, YouTube, portal oliberal.com e TikTok. O cronômetro determina 10 10 minutos desse segundo tempo, 10 do segundo, estádio Salvador Costa, primeira fase Copa do Brasil lá em Vitória e agora no placar da Copa do Brasil, né, Liberal? Rimo. Zero. Vitória. Também zero. Sempre ligado em você e vem chegando a equipe do Vitória novamente trabalhando. Bola no campo de ataque, Vinha com ela, o Rodriguinho tentou, caiu no chão, na verdade o Teco caiu no chão, pediu a falta, o árbitro não deu. Nada deu o árbitro da partida, mandou seguir o jogo, siga lá a pelota, Michel. O Teco tentando a jogada ali pelo meio do ataque do Vitória, foi pra tabela, mas acabou sendo derrubado. O juiz disse que não foi nada, a bola ficou tranquila para o goleiro Vinícius, que já saiu jogando no placar Liberal. 10 minutos do segundo tempo, o Leão vai classificando, Luizinho, 0-0 até aqui. Leão vai classificando, mas o Humberto Rodrigues está falando aqui que esse time do Remo é o pior dos últimos tempos, Matal. Não é, não. Já vimos muitos... Não por mérito desse, mas porque já tiveram outros bem piores. Oh, meu Deus. E vem chegando a equipe do Vitória, trabalhando, né, pelo lado esquerdo, bola com o Tony, Tony um pouquinho mais atrás, vem chegando, bola no meio de campo, de novo ali com o Rodriguinho, Rodriguinho tomando conta desse meio de campo da equipe do Vitória, o Matheus. É, e o Vitória mudou, né, colocou o Teco na ponta direita, o camisa 8 na ponta esquerda, o Rodriguinho virou meia, mas lá vem o Vitória. E lá vem o Vitória, bola pelo lado direito, fez o chute de dentro da área pra defesa do Vinícius. Vinícius faz a defesa de um chutaço. Acredito que tenha sido ali do Ed Carlos. Posição era legal do Ed Carlos, hein, Michel? Não, não era legal não, tava impedido o Ed Carlos, rapaz. A mulher lá marcou, a Thaís marcou 3 impedimentos contra o Remo, que tava legal. Aí agora que tava impedida, ela não marcou. Lançamento na direção do Ed Carlos, ele recebeu dentro da área, ajeitou e mandou o sapato nela. O Vinícius salvou, fez mais um milagre, jogou para escanteio. Ah, Luizinho, é escanteio pro Vitória. Escanteio pro Vitória. Vitória. Vai pra cobrança lá, o Dodô deixou pro João Paulo, vai ter cruzamento, bola na marca do pênalti, tentou desviar de cabeça o ataque da equipe do Vitória, melhor pra defesa do Leão. A bola vai sobrar, sobrou ali pelo lado direito de novo, João Paulo tá com ela, mas já subiu a bandeira, já tava marcado impedimento, dessa vez a favor do clube do Remo, Michel. É, exatamente, impedimento marcado agora. Agora sim, Thaís, que beleza. Impedimento marcado em favor do clube do Remo. No placar Liberal, o Leão vai classificando e o Vasco também, porque tá metendo 3-0 no trem. Coitado do trem. É, você tava lá em Macapá, né? Eu gosto do trem. Gosto do trem. Gosto do trem, gosto do Ipiranga lá. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Bougainville Belém, o bairro planejado e construído para você. A primeira fase de entrega já começou. Sempre ligado em você, 0-0 no placar, torcedor, 13 minutos desse segundo tempo, aliás, o clube do Remo vai se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil para enfrentar o São Luís, no Baenão, né, Matheus? Exatamente. E vem chegando o Vitória, tentando sair na velocidade ali com o Rodriguinho, chegou para fazer o corte de defesa da equipe do Leão, falta marcada em cima do Anderson Show e vai pintar amarelo pro próprio Rodriguinho. Rodriguinho, camisa número 10, joga a bola esse Rodriguinho, camisa número 10 da equipe do Vitória, acabou fazendo a falta ali no jogador do clube do Remo, falta em cima do Show. Não tem... achei pra amarelo, não. É, deu aquele pisãozinho, né? E o Mbappé... Isso aí foi duas vezes, segundo, mas depois é. Segundo, né? Ele tentou pegar, não conseguiu. Ele tentou dar-lhe a rasteira de novo. Aí sim, a falta foi marcada. E vem chegando o clube do Remo, trabalhando bola pelo lado esquerdo em busca do Raí Lopes. Raí Lopes perdeu essa bola, trapaçou. Tropeçou, tinha esquecido a palavra. Perdeu a bola volta para a equipe do Vitória. Vai trabalhar pelo lado direito ali, bola em busca do Tony. Tony fica com ela, na verdade, o Teco. Perdeu essa bola, mas ganhou o lateral. Arremesso a favor da equipe do Vitória. E deixou lá pro Ed Carlos bater. Ed Carlos achou o Carlinhos. Bola pro Carlinhos. Vem chegando a equipe do Vitória. Fez o drible pra cima do marcador, que era o Pedro Vitor. Mais uma vez ele passa do Pedro Vitor. Vem com ela. Faz o passe um pouquinho mais atrás ali em busca do jogador, que é exatamente o Jonathan. Jonathan faz o passe de novo pro Ed Carlos. Ed Carlos recebe lá pelo lado direito. Rente a linha lateral pela intermediária da equipe do Vitória. Vai tentando sair em busca do primeiro gol. O clube do Remo também se defende como pode. Sai no contra-ataque, sempre muito perigoso. Recuou. Lateral tá marcado. Quem recuou? O Remo marca um pouco mais baixo agora, depois daquele volume impressionante que teve nos primeiros 7 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, que quase marcou por duas vezes. Agora o Remo abaixa um pouco as linhas, talvez para respirar um pouquinho mais também, porque não dá para manter o ritmo todo intenso, mas tem que tomar cuidado, porque o Vitória vai pro tudo ou nada. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Vega Volkswagen, teste e comprove que vale mais. Virtus Comfortline, a partir de 103.990. Contato 992 95 95 95. Sempre ligado em você e vem chegando a equipe do Vitória tentando trabalhar, mas já estava marcado lateral, lateral, a bola tinha saído, é lateral a favor da equipe do Clube do Remo. O Dodô falou um monte ali pro árbitro da partida, que é o senhor Bruno Mota Correia, mas o mesmo assim não teve volta não, o árbitro marcou amarelo, lateral. Tem amarelo? Não. Não dá não, né? Sem amarelo ainda o Dodô, os amarelos do Vitória eram pro Gabriel, né? Gabriel saiu, pro Jonathan e pro Rodriguinho. Já pro Clube do Remo, tem amarelo pro Vinícius, pro Ícaro, Richard Franco e Anderson Uchoa. Até agora, tem falta marcada a favor do Clube do Remo ali no meio de campo. Vai pra cobrança o senhor Anderson Uchoa. É um dos amarelados da equipe do Leão. Vai tentar ali atrapalhar o reinício da partida do Tony. Mas não teve pra ele não. O Ícaro já bateu essa falta, já fez o passe em busca do Diego Guerra. Diego Guerra já domina e faz o passe de novo em busca do Pablo Roberto. Pablo Roberto já achou pelo lado esquerdo. Bola pro Raí Lopes. Raí Lopes com ela na intermediária ofensiva da equipe do Clube do Remo. Parou, pensou, devolveu pra ele. Pablo Roberto com ela, apareceu o Anderson Uchoa pra fazer opção, ele prefere o passe na frente pro Muriqui. Muriqui tentou fazer o passe em busca do Richard Franco, não consegue, a bola volta pra equipe do Vitória que vai tentar sair no contra-ataque, bola com o Rodriguinho, Rodriguinho pedalou, já fez o passe pelo lado direito em busca do João Paulo. João Paulo devolveu pra ele, bola com o Rodriguinho, vai ter gente lá dentro da área, chega pra fazer o corte, defesa do Clube do Remo, teve desvio, quem completa é Diego Guerra, tá marcado lateral a favor da equipe do Vitória. Teco na cobrança, Teco número 25 é quem tá lá pelo lado direito, tentou fazer o chute de longe, não conseguiu, a bola vai voltar pra equipe do Vitória novamente com Carlinhos. Carlinhos faz o passe de novo, Ed Carlos e Carlinhos, Carlinhos, Ed Carlos. O Carlinhos, na verdade, tenta fazer o drible ali, faz o passe em busca do Alemão. Alemão abriu pelo lado esquerdo, bola com Dodô. Dodô tentou fazer o cruzamento, Lucas Mendes chega ali, tirou de bumbum. A bola vai voltar pro Clube do Remo, tentando sair no contra-ataque, mas tá marcada a falta. Falta marcada em cima do jogador do Leão na tentativa do contra-ataque, Michel. Falta do Dodô, que agora mereceu um cartãozinho amarelo, né? Acabou atrapalhando o contra-ataque que seria puxado pelo Richard Franco. Falta em cima do volante do Leão. 17 minutos. É, Luizinho, 0-0 até aqui. E o Leão vai classificando. Faz o Pix, CBF. É, o Pix já tá engatilhado lá no aplicativo do banco da CBF. Tá marcada a falta já cobrada. Vem chegando o Clube do Remo trabalhando pelo lado esquerdo. Muriqui passou do marcador, vai invadir a área. Chegou Muriqui, ele, o goleiro, ele, Muriqui. Tá lá! Ele decide, ele é o cara, Muriqui, número 92, não quis saber de nada, foi levando todo mundo, Muriqui, Muriqui, Muriqui, Muriqui, Muriqui, pra fazer a festa da torcida azulina. Passou de um, passou de dois, na velocidade, recebeu pelo lado esquerdo, botou a bola no fundo do gol pra explodir em alegria a torcida azulina. É ele, o decisivo Muriqui, quando o cronômetro determinava. 17 minutos do segundo tempo, a torcida do Leão grita, a torcida do Leão faz festa em Belém, no Pará, em todo o Brasil. E agora, no placar da Copa do Brasil, né, Liberal? Rumo. Um, Muriqui. Vitória. 0. Sempre ligado em você, é gol do Leão, meu amigo Michel Anderson. Eu tinha acabado de falar, faz o Pix, CBF, você falou que tava engatilhado. O Muriqui com certeza ouviu, recebeu o lançamento no lado esquerdo. Passou como quis pelo Jonathan, fez o que quis com o Jonathan. Que drible de corpo que ele deu no jogador da equipe do Vitória, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Que beleza, Muriqui! É isso aí, Muriqui! É JJ! Geral junto contigo em Belém do Pará! Agora no placar! Luizinho, faz o Pix, CBF! O Leão vai vencendo 1-0. É isso, e o Muriqui na comemoração acabou levando o cartãozinho amarelo, né, Michel? É, exatamente, porque o árbitro da partida entendeu que ele foi provocar ali a torcida do Vitória, os jogadores do Vitória também não gostaram, foram tomar satisfação e o atacante do Clube do Remo acabou recebendo o cartão amarelo. Daqui a pouco o Matheus Pauchis fala sobre o gol, porque o Vitória tenta responder. Tem uma falta marcada a seu favor ali na intermediária ofensiva. Pode Vitória. Bater até direto o jogador que vai bater essa falta. Tem ali o alemão de perna direita e tem também o que me parece ser o Teco ali de perna esquerda, né, Michel? É ele mesmo. Ele mesmo, o Teco vai partir pro cruzamento, não consegue. A bola vai voltar pra equipe do Vitória de novo, pelo lado direito, bola com Carlinhos. Carlinhos tem o Ed Carlos passando ali pelo lado direito, Carlinhos prefere botar essa bola pra dentro da área. Tem desvio, a bola vai sobrar pro Jonathan, mas já tava marcada a posição irregular do jogador do Vitória, né, Michel? A Thaís agora deu uma forra pro Leão, porque o lance levava perigo, acabou levantando a bandeirinha ali, mas tava impedido Tony, mesmo, Tony. É, o Tony tava impedido, impedimento bem marcado! Vai passando o Leão de fase, 1-0 até aqui. Matar os Pauchis, a gente deu a receita antes disso, tem substituição na equipe do Vitória, ô Michel. Sai o 15 e entra o 18. Peraí que eu vou já falar pra você, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Mateus tá Costa. Saindo então o número 15 da equipe do... Carlinhos. Do Vitória, o Carlinhos, e entrando o número 18, como você bem falou, o Matheus Costa. Portanto, entrando na equipe do Vitória, Matheus Costa, 18, saindo o 15, Carlinhos. A gente deu a receita do bolo do gol do Leão, né? Muriqui vindo de trás, ele consegue fazer o que quer com essa defesa do Vitória, Matheus. É, o futebol às vezes é mais simples do que parece, né? Só dar a bola pro jogador que sabe o que fazer com ela. E o Muriqui soube fazer, coitado do zagueiro que passou mal, se fosse ele passava mal de novo aí, porque foi realmente um traço muito inteligente do Muriqui, né? Que deixou a bola passar e ganhou na velocidade e conseguiu fazer um golaço. Me parece até que o esperou o contato ali, o zagueiro não deu, ele foi lá, então vou fazer o gol e fez. Muita técnica, qualidade Muriqui, e é isso, é um jogador que sim pode receber lá dentro da área só para empurrar, mas ele tem qualidade para muito mais, e é isso que o Remo tem que fazer, usar o Muriqui no potencial máximo que ele tem, usou nesse lance usando a velocidade do jogador também, que muitos reclamaram da idade dele, ele mostrou agora que tem qualidade, velocidade, técnica e é decisivo. E Matheus, é o seguinte, agora a equipe do Vitória tá com os 10 jogadores de linha acima do meio de campo, né? Vai pro tudo ou nada a equipe capixaba. É, e se fosse o Remo já tomava cuidado com esses amarelados, né? Porque a gente já viu ali os jogadores do banco do Vitória na hora do gol reclamando e tudo mais. Me parece até que pintou amarelo pro Diego Ivo, a gente só vai saber quando sair na súmula isso depois. E tem que tomar cuidado, a pressão agora já tava toda no Vitória, mas agora tá muito mais. Dá pro Remo se resguardar um pouco mais, mas claro, tomando cuidado e ainda continuando no jogo. Não dá pra sair do jogo e sentar na vantagem que tem agora, que é muito grande. Liberal, futebol com qualidade é aqui. Quer abastecer seu comércio ou sua casa com muita economia? Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Atacadão, lugar de comprar barato. Sempre ligado em você, o Vitória vinha tentando atacar. Quando atacou, o Vinícius ficou pelo caminho, Michel. É, rapaz, acabou se chocando ali com o jogador da equipe do Vitória, o número 18, que acabou de entrar, o Matheus. Matheus Costa. E aí acabou... levando a pior, o goleiro do Clube do Remo tá sentindo por ali, mas já ele levanta, já levantou, tá tudo bem com ele. No placar liberal, o Leão vai vencendo 1-0. 1-0 pro Clube do Remo até agora no placar. Vamos chegando aos 24 minutos do segundo tempo. Até agora, torcedor. Bola com Ícaro ali pelo lado direito no campo de defesa, Azulino. Ícaro dominou, puxou, perna direita, devolveu pro Vinícius. Vinícius levou uma pancadinha aqui no joelho, mas já tá tudo bem com ele. Fez o passe novamente em busca do Diego Guerra ali pelo lado esquerdo do campo de defesa. Chutão do Diego Guerra lá pra frente. Vai tentar ficar com ela lá o Pedro Vitor. A bola quicou. Pedro Vitor consegue ficar de novo com ela. Tentou fazer um drible ali pra cima do marcador, que era o Jonathan. Chega Jonathan pra fazer o corte. Pedro Vitor recupera. Agora sim, Ed Carlos botou essa bola pra lateral, tá marcada a favor da equipe do Clube do Remo, vinha com ela, na verdade, o Pedro Vitor, muito guerreiro nela, tá marcado o lateral a favor do Leão, vai pra cobrança ali o senhor Raí Lopes, ele mesmo, faz o passe, de novo Pablo Roberto, mas tinham duas bolas em campo, né, Michel? É, exatamente, aí não pode o detalhe, viu, Luizinho, se for confirmada a vitória, o Remo segue com 100% em 2023. Leão. Parte oficial, né? Porque perfeito. Porque Marcelo Cabo começou ali com os amistosos. Tropeçando. Tal, tropeçando, né? Mas valendo, o negócio é diferente, 100% pro Leão. É o Leão, que ganha mais uma falta agora na intermediária pelo lado esquerdo. Você tá trabalhando bastante agora, Michel. Falta em cima do Pedro Vitor. É, rapaz, os caras querem que eu trabalhe. Falta em cima do Raí, né? O Raí, do Raí, esquerdo, perdão. É, o lateral esquerdo ali do Clube do Remo. Tava tentando fazer a jogada, acabou sendo derrubado pelo Teco. Falta que pode levar perigo, porque vai todo mundo pra área do Vitória. E você vai pegar tudo daí, porque o... Não sei quem tá. Pedro Vitor. Pedro Vitor tá na cobrança. Pedro Vitor na cobrança e você vem junto, torcedor que tá ligado aqui com a gente na Liberal. Sistema Liberal de Rádio e todas as nossas plataformas digitais. Todo mundo de azul marinho junto com o Clube do Remo agora. Tirando a rapaziada que tá secando. Pedro Vitor na cobrança de perna esquerda. Vem bola no pagode do Vitória. Tentou fazer o cruzamento. Errou o cruzamento. Errou o desvio. Na verdade, a defesa do Vitória chega pra fazer a defesa, Alan Camilato. Que isso? Já ia botar contra o patrimônio ali o jogador do Vitória, o Michel. Oh, meu Deus do céu. O Jonathan, é o sempre John... ele, coitado. O Jonathan, Jonathan da nova geração, você já ouviu essa música? É, dance, potranca, é isso. É isso aí, é o Jonathan, rapaz, depois que ele passou mal, nada deu certo pra ele, te contar um negócio. Matal já deu o conselho pra ele, pra passar mal e pedir pra sair. Mas no placar liberal, 1-0 pro Remo. E vem chegando a equipe do Clube do Remo mais uma vez pelo meio de campo. Vem com ela lá o jogador que é exatamente o Diego Tavares. Bom passe pro Muriqui. Na verdade era o Richard Franco, agora sim, Diego Tavares recebeu pela...